Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o programa de 1001, e no dia 23/4/2023. E nós estamos aqui com a professora Antônia Varotto. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito do Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtro, Solução e Saúde para sua água e Ponto Sul Automóveis, qualidade e segurança que você merece, com toda a garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas AME, Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Lembrando também do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje, então, como o Rui acabou de falar, nós estamos aqui com a professora Antônia Varotto e hoje o assunto vai ser sobre Fernando Pessoa, o escritor. Né? Nós vamos saber o que, que tem de mistério na vida dele, que tem muitas coisas interessantíssimas aí para a gente conversar, para a gente descobrir, né? Para a gente saber. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Peraí, deixa eu botar aqui. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Vivência Espírita, para você que está nos escutando aí pelas web rádios aqui do Vivência. A gente também está retransmitindo para a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Web Rádio Sementes de Amor de Mato Grosso do Sul e a São Francisco Tobias Barreto, lá de Sergipe, transmitindo aqui ao vivo. Também queremos agradecer a participação dos nossos vivencianos aqui no YouTube. A gente também está retransmitindo ali para o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, Campo Grande, Web Rádio Sementes de Amor, pelo YouTube, e a TV Espaço Espírita de Barra Velha, que é uma web TV, e o Twitch, a gente também está pelo Twitch. Então a gente agradece aqui a participação de todos. Pelo YouTube a gente já lançou uma enquete para a gente poder falar sobre o assunto de hoje, que a gente vai falar sobre Fernando Pessoa. A gente lançou uma pergunta: você sabia o que são heterônimos? Sabia, porque a gente vai comentar aqui, a Antônia vai explicar pra gente durante o programa. Tá bom? Então a gente agradece aqui desde já a todos os vivencianos que já estão aqui, com paciência, né? Porque a gente começou um pouquinho atrasado, mas hoje não foi culpa do estagiário, já deixo claro aqui. Mas eu não tenho muita moral para falar, porque eu sempre atraso aqui no início do programa. Mas já agradecendo aqui de antemão a todos os nossos ouvintes que estão presentes aqui, já mandando bom dia pra gente. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de minutos de reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. Vamos ler o item 8. Que eu sempre tenha forças para jamais desistir. Que eu sempre procure o caminho que Jesus deixou para seguir. Que eu sempre esteja convicto que eu possa viver, partir, voltar, resgatar e aprender. Que eu percorra a estrada comprida, muitas vezes sofrida, mas sem nunca esmorecer. Queridos irmãos e irmãs, vamos nos acalmando, procurando respirar profundamente, buscando o nosso religare junto à espiritualidade maior, a fim de que possamos agradecer nesse domingo abençoado do programa Vivência Espírita 1001. Agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que vamos ter essa manhã abençoada de envolver a nossa querida irmã Antônia Varotto, que vem nos falar sobre Fernando Pessoa, o médium e poeta português, sobre mediunidade espírita. Queridos irmãos e irmãs, vamos envolvê-la com muito carinho, para que ela possa passar tudo o que preparou para nós nessa manhã abençoada. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Fernando Pessoa, médium e poeta português e seus heterônimos. Nós estamos aqui com a professora Antônia Varotto, professora que já trabalhou demais e hoje está gozando a sua aposentadoria. Foi diretora da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e é voluntária e faz parte da diretoria da Fraternidade Paulo de Tarso. Bom dia, professora Antônia Varotto. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui mais uma vez, né, com o desafio de falar sobre Fernando Pessoa. A quem peço licença, aos nossos amigos, né, do plano espiritual, ao próprio Pessoa, onde quer que ele possa estar me ouvindo. E vamos hoje deliciar, eu acho que nós vamos nos alegrar com a história de Fernando Pessoa. Mas antes, nós queríamos dar os parabéns para o Rodrigo, que esteve domingo, saiu daqui e voltou ontem lá de Londres, né? Ele foi procurar um centro espírita lá, não achou. Não, que eu não achei. Eu fiquei numa cidadezinha do interior lá, bem pequena, né, onde fica a empresa. E eu conversei com o Leandro, que participa lá do centro espírita, que da outra vez me recebeu. Mas como eu tava uma hora e meia lá de Londres, uma hora e quarenta mais ou menos, aí lá não tinha centro espírita. Uma cidadezinha de 30 mil pessoas, assim, que vivem lá. Então, mas em Londres tem. Londres tem bastante centro espírita lá. Não bastante, né? Mas tem alguns. E lá é interessante, só antes de comentar, que eles usam centros comunitários. Então, eles não têm um local, uma sede que eles... Porque lá é tudo muito caro, né? Espaço é muito caro, tudo é muito caro. Então, eles usam espaços comunitários, que já é para a sociedade utilizar. Então, por exemplo, tem aulas gratuitas, tudo gratuito, né, para as pessoas utilizarem. Tem gente que vai lá dar aula para crianças e tudo mais, e aí eles usam, eles conseguiram lá com a prefeitura e tudo mais, o espaço para poder, num dia da semana, fazer a reunião pública de espírita. Olha só, interessante, né? E é verdade que você só foi domingo à noite porque você queria participar do encontro do Mané e do Tadeu. Foi verdade. Eu tinha que ter ido no sábado para chegar no domingo, para dar tempo de chegar na segunda-feira a tempo lá na cidadezinha do interior. Mas eu acabei chegando 7 horas da manhã e o treinamento começou 8h45 em ponto. Eles falam tudo em ponto, né? E eu, para variar, cheguei atrasado. Como bom brasileiro. Tava na terra do relógio, né? Exatamente. Eles prezam muito pelo horário lá, né? Então eu já comecei mal. Mas deu tudo certo, graças a Deus deu tudo certo. Então, a espiritualidade ajudou bastante também. E agradeço aí pelo amparo aí de todos vocês, porque o domingo passado foi um programa maravilhoso. né? O evento também que foi feito na AME, com a palestra do Tadeu lá de Araxá, e o Mané lá de Conquista, foi excepcional. E o programa, então, nossa senhora. Uma leveza, estava muito bom. Muito alegre, né? É. Muito alegre. E muita muito... informação, né? Muito. Não parecia muito... programa espírita, né? Muito. Porque espírita normalmente é sério, e os dois aí... É verdade. Mas tudo bem. E agora, estamos conseguindo o nosso novo aparelho para não ter mais problema? Vamos sim. O problema que teve no programa passado foi que acabou a luz, né? Então, independente do aparelho, tem coisa que é incontrolável, né? Acabou a luz do prédio inteiro, né? No meio do programa, né? Então, a gente teve um susto bom aqui, mas graças a Deus voltou rápido. Mas voltou rápido. Logo, né? Voltou rápido. Mas é pra você iniciar suas perguntas, né, Rodrigo? Foi. Acho que a espiritualidade falou assim, ó, Rodrigo, não fala nada, deixa aí. Não faz fofoca, ela falou. A gente tava fazendo fofoca da espiritualidade, ia falar das esposas de Camille Flammarion, mas deixa o pessoal curioso aqui, a Valéria, não sei se a Valéria tá assistindo lá do Pai Bem, ela fez uma, me convidou para fazer uma falar lá sobre Camille Flammarion, e lá nessa, tem a gravação, depois eu vou procurar aqui e deixar o link para vocês no YouTube. Se a Valéria tiver aí, ela puder colocar o link, melhor. Que fala sobre a história de Camille Flammarion, e aí eu comentei lá sobre as duas esposas, que é a Sylvie e a Gabrielle, né? Que ele escreveu dois livros, né? Livro A Estela, em homenagem à primeira esposa, e Urânia, em homenagem à segunda esposa. Quando ele aqui comentou que a Gorina Cunha, né, que é a sobrinha de Ulisses Arsanulfo, foi Estela, né? Estela, ela era referência à primeira esposa, que chamava Sylvie, né? Então, então é provável que ela tenha sido a Sylvie ou na vida ou em outra vida, né? Ou em outra encarnação. Tudo bem. Daqui a pouco cai a força de novo, aí você vai reclamar. Verdade. Não vou entrar a fundo. Vamos deixa o pessoal curioso aí. Vai fazer um programa com o Rodrigo sobre o Camille Flammarion. Eu quero agradecer inicialmente lá o pessoal da Maquin, principalmente a Abigail, que está colaborando com o nosso novo computador. Né? Uhum. Abigail, muito obrigado pela sua colaboração. Esperamos que o nosso computador, a semana que vem, já esteja funcionando. Porque já compramos o computador. E já compramos. Falta a gente pagar, né? E aí a gente está contando com o livro também, que o livro vai chegar semana. Dia 6 é lançado o livro, e o livro é exclusivamente para ajudar o programa. Exato. Então, vamos lá com a nossa querida Antônia Varotto, esposa do nosso querido Tião Varotto. O Tião está lá no telefone, tá, né? Está ficando em família aqui tudo. Está tudo em família. Tudo em família. Ah, lembrando só antes de... Desculpa, Antônia. O Tião está lá fora no telefone, a gente não falou. Tá, o telefone ligar no 12-3921-3009. Vamos botar o Tião para trabalhar. Vamos colocar. Hoje ele está com câmera lá. Aí vocês podem ver aqui, ó. Aí vocês estão vendo no cantinho. Manda um tchau, Tião. Vocês estão vendo ali no cantinho atrás do. Atrás do Carlinhos, tá? Então vamos botar ele para trabalhar, então. E a gente vai sortear os livros. Só para. A gente vai sortear um livro. Vai ter sorteio de livro? Vamos sortear um livro e um CD. O que nós podemos começar a falar do Fernando Pessoa, porque é uma figura muito emblemática, muito controvertida, muito confuso, né? E muito, muito linda, no fundo, né? Quando a gente estuda o Fernando Pessoa e as obras que ele deixou, a gente se encanta com ele. Ele é um grande professor. Ele é um grande professor. O que a gente vai falar de Fernando Pessoa, primeiro é que ele era... Ele foi poeta, escritor, crítico, tradutor, ele foi empresário, ele foi dramaturgo, novelista, ele foi um crítico político muito grande, ele que deu o pontapé inicial, foi com ele, né, com um artigo e com uma revista que ele lançou. Com 24 anos de idade, em Portugal, ele lança o modernismo lá. Então, aqui a gente teve a Semana de Arte Moderna em 22, ele faz isso quase que na mesma época lá, mas de uma maneira mais branda, e ele lança esse movimento em Portugal. era uma pessoa extremamente procurada para fazer prefácio de obras. Ele era um leitor voraz, culturalmente, academicamente formado, né, na língua inglesa. E a gente vai contar um pouquinho da história dele, porque disso. E dominava também o francês. E a gente vai encontrar nos escritos dele, após a sua morte, obras escritas em russo, obras escritas em línguas que ainda estão fazendo pesquisa, línguas mortas. Não que ele tenha estudado, mas por algum motivo o material está lá nessas línguas todas, e a gente vai falar um pouquinho disso. E você ia falar sobre Fernando Pessoa, médium. Qual era a mediunidade do Fernando? Porque é muito confuso em querer entender o como é que chama aqui? Os heterônimos. Heterônimos. Parece Fernando, extraterrestre, né? O Fernando Pessoa deixou uma vasta obra fruto da mediunidade dele de psicografia. E é isso que a gente vai falar, né? Porque o comércio de livros, os críticos de literatura, o pessoal da arte, ao se deparar com a obra do Fernando Pessoa, principalmente após a morte dele, e a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, que a grande obra dele é posterior à existência dele, né? Ele deixou 27 mil documentos escritos para serem vasculhados. Ele deixou tudo extremamente arrumado. Não foi assim, deixou um pouco em cada lugar. Ele tinha uma arca no quarto dele, de madeira. Esses 27 mil documentos estavam bem arrumados dentro dessa arca. Não classificados, porém arrumados. Antônio, cabe uma pergunta do Ari aqui que ele colocou para a gente. Já bom agora, dia, Ari. Justamente nesse assunto. Está dando um bom dia, vivencianos, queridos. Bom dia, querida Antônia Varotto. É sempre um prazer ouvi-la. Uma aula sempre rica que dispensa comentários. Pergunta. A exemplo do médium português que viveu no Brasil, Fernando Lacerda, que psicografava autores clássicos da literatura mundial, pode-se dizer também que os heterônimos usados por Fernando Pessoa eram psicografias de fato de autores desencarnados? Teria sido ele o médium que falhou, de certa forma, ao não assumir a sua mediunidade? Muito obrigado e um forte abraço a todos. Ari Rangel. Eu não digo que ele falhou, porque na minha concepção ninguém falha, né? Ele fez o que lhe foi possível fazer àquele momento e àquela época. Eu acho que a gente tem que ponderar, inclusive, o momento histórico em que ele viveu e a situação do meio. A história do Fernando Pessoa não é uma história muito tranquila, né? Ele é um menino que nasceu num berço muito, muito respeitável. O pai dele era funcionário do Ministério da Justiça. Vamos lembrar que ele nasceu em 1888 e lá ainda tinha um rei em Portugal, né? Como aqui. Tínhamos um imperador, estávamos na virada para uma república. Aliás, a gente entrou numa república antes que Portugal, né? Porque quem estava aqui foi para Portugal, para se cercar lá do trono, e depois também, em seguida, acaba caindo e lá também torna-se uma república. Mas o pai dele era funcionário do Ministério da Justiça e era crítico musical. Então, ele já teve uma bagagem interessante ao nascer. Só que, aos 5 anos de idade, esse pai vem a falecer. Então, ele já se vê órfão do pai. No ano seguinte, o irmãozinho dele... embora fosse no ano seguinte, tinha dado só alguns meses que o pai dele havia falecido, o irmão dele, chamado Jorge, falece também, o irmãozinho. Então, ele já teve, aos 5 anos de idade, de lutar com lidar com dois lutos. O do pai, que para ele era uma pessoa ilustre e bastante marcante, e do irmão, que foi quem sobrou naquele momento para ele ter relação de afinidade, de amor mais próximo, uma vez que a mãe estava machucada pelo luto do pai. Conclusão, o irmãozinho também morre, então ele já teve... Em seguida, no outro ano, a mãe casa novamente. E aí a mãe casa com João Miguel Rosa, um cônsul de Portugal, em Durban, na África. E começou a ter uma conversa em casa. África do Sul, né? África do Sul, isso, África do Sul. É a terceira maior cidade da África, né? Tem Joanesburgo, tem a cidade do Cabo e depois Durban. Fica do lado do mais pacífico, do lado lá. Isso, é uma cidade de colonização inglesa total, então, obviamente, por isso a cultura dele, a alfabetização dele, além da língua portuguesa, também foi no inglês. Aliás, ele era excelente no inglês. Colônia, foi colônia inglesa direito a, também, né? Com direito a prêmios, E antes de ir para a África do Sul, ele escuta uma conversa em casa, isso narrado em cartas dele aos amigos posteriormente. O que seria? Se era melhor ele ficar com a avó materna ou se era melhor ele ir com o novo casal que havia se formado, a mãe dele com o cônsul. E ele escreve o primeiro poema da vida dele aos 6 anos de idade. Poema esse chamado A Minha Mamã. E é um poema singelo, é um poema infantil, né? Não é nada... muito elaborado. Eu vou ler um trechinho do que ele escreveu para a mãe dele, isso em 1894. Ó terras de Portugal, ó terras onde eu nasci, por muito que eu goste delas, ainda gosto mais de ti. E era um poema para a mãe dele, né? E aí vocês vão falar, ai que bonitinho, uma criança fez um poema para a mãe logo entendeu que não era para ele ficar com a avó. Só que ele não assina Fernando Pessoa, nem Fernandinho, nem nada. Ele assina Chevalier de Pas. Um nome francês. E ele ainda está em terras portuguesas. E de onde é esse Chevalier de Pas? Ninguém sabia. E ele dizia que foi o Chevalier de Pas que ditou para ele um poema. E ele assim, quer dizer, ele não tinha nem contato com a língua francesa ainda. Então já temos aí o primeiro indício de que, mas podia ser um amigo invisível, criança gosta de ter amigo invisível, a psicologia está cheia de tratados em relação a isso. Não, ele não tinha essa amizade, ele não citava esse amigo. Aliás, esse nome surgiu no papel, não surgiu, né? Bom, enfim, então... Começa daí uma história do Fernando Pessoa que pouca gente conhece. Agora, a gente, acho que está aqui a missão do programa de hoje, a gente jogar umas sementinhas, para todo mundo pensar. Ninguém vai bater o martelo, sim ou não, mas é para pensar. Então, voltando à pergunta do Ari, depois do Chevalier de Pas, em seguida, em 1901, pouco tempo depois... Ele escreve vários poemas em inglês, inclusive uma novela. E ele assina Alexander Sush. Antônio, será que não era pseudônimo? Ele não queria aparecer? Que é o que a crítica literária imputa ao Fernando Pessoa e a vários outros aí, né? São pseudônimos. É muito, muito comum a gente encontrar autores que não querem aparecer e que querem exprimir alguma ideia e colocam lá seus pseudônimos. Talvez, em 1901, a gente pensasse que fosse um pseudônimo, né? Mas, na hora que a gente junta a obra toda e vem caminhando com a história, ele deixa de ser a possibilidade de ser um pseudônimo. Então, a gente vê, mais uma vez, uma forte inspiração, e aí a gente entra no lado da mediunidade, né? Vamos conversar um pouquinho sobre tudo aquilo que o Kardec deixou para nós, e depois André Luiz deixa também, e Joana de Ângeles deixa também, quer dizer, a gente tem aí várias fontes na doutrina. Todos nós somos médiuns, uns com mais ou menos qualidade, Sr. Jorge, ajuda aí. E Nós temos aqueles que estudam e se exercitam e comandam esses impulsos, né? Tem a maioria das pessoas trabalha com seus instintos, trabalha com as suas inspirações, e a gente vê aí um Fernando Pessoa extremamente inspirado, só que vinha com essa inspiração alguns nomes e alguns assuntos que ele não tinha o porquê falar naquela época. Então, quando a gente analisa a história, a gente consegue levar a conduta do Fernando Pessoa para um lado que não é só o literário de pseudônimo, né? Então, olha bem, com 5 anos um, com 22 outro, e aí ele volta para Portugal, nessa época, em 1901, 1903, ele volta para Portugal, e ele vai morar com a avó, e sofre mais um baque, morre a irmãzinha dele, a irmã Madalena Henrieta, com 2 anos de idade, morre. E ele vai para Portugal e fica lá um ano, como se fosse um ano de férias com a avó. E nesse um ano de férias com a avó, a gente tem registros que ele participa de reuniões mediúnicas, porque a tia Anica dele, irmã da mãe, era espírita. E aí ele participa de reuniões, essas reuniões, e ele se interessa por esses assuntos. Não vamos entrar em detalhes se ele leu as obras do Kardec, mas ele se interessa por esses assuntos. E a vida dele, a partir daí, é um grande ensaio de trabalho em várias linhas, né? Quando a irmã morre, ele também escreve um poema para ela, intitulado Quando Ela Passa. E é de uma ternura extremamente fantástica, que nós vamos ver essa ternura aparecendo depois com Caieiro. Nós vamos fazer aí encontrar o Caieiro, que é um heterônimo famoso. Então, na história do Fernando Pessoa, poeta, nós temos alguns livros publicados após a morte dele com compêndios de alguns heterônimos famosos. Então, o primeiro é o Bernardo Soares, e porque ele não é o primeiro dos heterônimos que apareceu na vida do Fernando Pessoa, mas é o primeiro de conhecimento, é um livro extremamente famoso, é o livro do Desassossego, né? Esse livro do Desassossego aqui tem filósofos que dormem. Qual que é o nome do livro mesmo? Livro do Desassossego. Fernando Pessoa, o heterônimo é o Bernardo Soares. Né? Inclusive, é um livro em forma de diário. É um livro de quase 400 páginas. Tem 300 e... Eu vou falar direitinho para não errar, porque o número é interessante. Mentira, que 300. 481 documentos nesse livro, como se fosse análise de dias, de anos e de meses da vida do Bernardo Soares, sendo que o Bernardo Soares era um heterônimo dele. Fora alguns apêndices aqui. Esse livro é um livro assim, de cabeceira para muitos filósofos, para muitos estudiosos de teosofia, é um livro de cabeceira para muitas áreas de ciências humanas. Então, é o livro do Desassossego, e o nome é bem esse, viu? É Ler para Ficar Desassossegado. E é um livro que, embora possa ser lido do começo ao fim, e a gente fala, nossa, né? O ideal é que a gente leia ao léu, qualquer parte dele, ou leia do começo ao fim, mas só um itemzinho, um parágrafo por dia, e remoa esse parágrafo por dias. não vale assim remoer por horas, tem que remoer por dias para buscar as lições que ele traz aqui. Ele trabalha todos os valores da existência humana. Então, legal, já coloquei o link aqui para... Pro... Tu pode até dizer que se você é uma espécie de um diário, ele usa outro nome como se ele estivesse vivendo... Então o heterônimo seria ele estar tá vivendo como se fosse outra pessoa? Ele, esses heterônimos dele, eles têm data de nascimento, data de morte, com exceção de um, que é brasileiro e some na história. É, tem nacionalidade, né? Tem uma biografia. Aí você fala assim, agora volto na pergunta do Ari. Eram poetas desencarnados? Não, e necessariamente a nossa psicografia, mesmo sendo poesia, mesmo sendo poema, que tem uma diferença de poema para poesia, necessariamente não precisa ser um poeta famoso desencarnado. Pode ser alguém que escreva na forma de poesia e de poema. Né? E também tem a possibilidade de ser conhecimento anímico. Ele ter vivido mesmo essas pessoas em outras encarnações. Pode, ele fala isso em alguns poemas. Ele fala, quantas vidas eu já vivi? Exatamente. Não sei se é sonho, não sei se sou eu. Ele acusa isso. Porque muita gente pensa que o animismo é alguma coisa ruim, né? E na realidade, animismo é uma coisa muito boa quando você coloca coisas boas para todo mundo, né? Nesse caso, pode ter essa possibilidade de ser animismo. Animismo é aquilo que a gente guarda do nosso próprio conhecimento no nosso perispírito. E muitos de nós lembramos disso, né? E que aflora, né? Que aflora e você consegue colocar. Por exemplo, nós não temos dúvida nenhuma que o conhecimento anímico do Chico Xavier era tão bom quanto o conhecimento de André Luiz, quanto o conhecimento de Emmanuel, quanto o conhecimento de qualquer outra personalidade que já passou por aqui. Ele, o próprio Chico, o conhecimento anímico dele era fora de série. Quer dizer, ele se utilizava desses outros autores, que eram terceiras pessoas, sim, mas ele também tinha uma bagagem anímica fantástica, né? E nesse caso, pode ser essa possibilidade também. Ele está acessando outras encarnações dele e externando essas outras encarnações com os nomes. Aí, às vezes pode ser o próprio nome. E cada nome tem também um perfil psicológico, uma habilidade, são distintos, extremamente distintos. Eles não se pareiam, não. São vultos extremamente distintos, né? No caso do Chico Xavier, por exemplo, o Chico Xavier não estava escondido. Aí, digamos, esse aí está escondido, né? No caso do Chico Xavier, já foi analisado, né? Em trabalho científico, não trabalho científico, trabalho de mestrado mesmo, doutorado, análise de três personagens, André Luiz, Emmanuel e Humberto de Campos. E foi constatado que são três pessoas totalmente diferentes, sim, escrito por uma quarta pessoa que era Chico Xavier, né? Sim. Então a gente vê que realmente não era Chico Xavier. E no Parnaso, vários, né? Parnaso teve duas edições, inclusive, que bate muito com a história do Fernando Pessoa. Né? É que no Parnaso não dá para você analisar, não dá para você fazer comparação de um para o outro, que são poucas coisas. Poucos poemas. Sim, mas a gente coisas, consegue, né, comparar com a produção que aquele poeta tinha enquanto vivo. Exatamente, e aí fica igual. Exatamente. Da mesma linha. E aí o Chico não conseguiria fazer essa diversidade. Mas muita gente ainda contesta, acha que ele podia ser um Sofrer, né? Igual falam, Sofrer é aquele passarinho que copia os outros, né? Mas haja cópia. Exatamente. Haja habilidade para copiar. Mas no caso de André Luiz, Humberto de Campos e Emmanuel, analisando toda a obra, né, de todos, aí não tem jeito de contestar, não tem jeito de dizer. Porque que... Porque tem muito material, né? É muito material. Então, primeiro, a gente está falando desse heterônimo, por quê? Porque os principais heterônimos dele, e eu vou falar um pouquinho de cada um, porque vale a pena. O Bernardo Soares... Ele tinha uma profissão, ele era ajudante de guarda-livros, ele nasceu em Lisboa, numa casa de pasto de Lisboa. Casa de pasto é um restaurante rápido lá em Portugal, né? Um fast food? Quase. Naquela época não era assim, mas é uma comidinha rápida. Mas é para vacas, bois, né? De pasto. Pasto é comida, né, Rodrigo? É lugar onde você come. E o que acontece? Ele conheceu, olha bem como é que ele conta o surgimento do Bernardo, que é esse aqui, do Desassossego. Ele encontrou com ele num restaurante, né, nessa casa de pasto. Esse Bernardo tinha por volta de 30 anos, era magro, mais ou menos alto, mais alto do que baixo, e ele curvava-se exageradamente para frente quando sentado. Olha que observação interessante. E aí a gente vê um Fernando Pessoa vidente. Ele foge da psicografia. E tem outras obras que ele fala que ele está vendo a aura das pessoas, que ele consegue ver através da carne, que ele conseguiu ver a costela de alguém, que ele viu, e aí, e que isso o deixava extremamente incomodado, ruim, enfim, não era uma coisa que ele gostava de ver, de sentir, que ele muitas vezes se olhava no espelho, ele não só via a sua aura, como ele muitas vezes se via sem o rosto, sem a cara, sem a cabeça. E isso lhe trazia um certo desconforto, porque em seguida ele tinha uma vontade muito grande de escrever. Então ele relata isso nas cartas. Mas essa é a historinha do Bernardo, essa figura, ele conta que encontrou com esse Bernardo e ficaram muito amigos, assim, muito amigos, certo? Então esse é o Bernardo. Então, no caso, o Fernando Pessoa criava uma personalidade, porque aqui está dizendo que... Não é criava, né? Ele contava quem eram essas pessoas que com ele estavam escrevendo, né? Eles estavam escrevendo. Então, no caso do Bernardo, essa pessoa, ele contou que ele encontrou num restaurante. E se a gente abrir aqui, eu falei que a gente podia abrir em qualquer página e ler qualquer coisa, eu abri aqui, aliás, nem sou eu que vou abrir, vou passar aqui, quem quiser abrir, leia uma linhazinha desse livro que serve para um ano de programa Vivência Espírita. Eu coloquei o link aqui também, tá, para quem quiser, tiver interessado, a gente colocou o link pela Amazon, tá? É um link de apoio também. A gente, quem comprar por esse link o livro também estará apoiando o programa Vence Espírita, tá? Então vocês podem acessar, coloquei na descrição do YouTube aqui do livro aqui abaixo também, diretamente para esse livro via Amazon. É, muito bom. E esses heterônimos, que são os heterônimos de sucesso e conhecedores do mundo, eu falo do mundo porque o Fernando Pessoa, descoberto pelos brasileiros, opa, olha bem, ele era uma pessoa intelectualmente bem vista em Portugal, buscada em termos de acesso literário, mas ele produziu como... Fernando Pessoa, muito pouco, então ele não tinha uma projeção, um conhecimento. Os brasileiros é que descobriram Fernando Pessoa. A pequena obra dele foi chegando, e aí os heterônimos também foram sendo trazidos para cá com facilidade, a língua é a mesma, né? E daqui ele começou a fazer tanto sucesso que Portugal se interessou por ele, e hoje ele é conhecido mundialmente, né? Segundo os tratados literários, ele é o segundo grande poeta português, primeiro é Camões, tá bom? Mas, enfim, esses heterônimos ele conseguiu publicar todos durante a vida. Então, as pessoas conheciam o Bernardo Soares, mas não sabia que era Fernando Pessoa, tá? Então, tem uma obra vastíssima, isso daqui é um compêndio da obra, um compêndio até então, porque... O material, os 27 mil documentos escritos, manuscritos. Fernando Pessoa também usava a máquina de escrever no final da vida, mas manuscritos são 27 mil documentos. Talvez ainda tenham coisas assinadas por Bernardo Soares. Tá? Antônia, existe uma justificativa dele em algum local? O porquê disso? Por que usar... Porque eu lançar livros... Ele escreve uma carta para o amigo, que a gente tem ela aqui, que ele conta, a gente até... A literatura diz que é a gênese desses heterônimos aqui. Desses que eu vou falar aqui. E ele tem uma justificativa muito, muito volátil, muito superficial. Ele mesmo conseguia explicar, mas a imprensa, as editoras queriam essa explicação, os editores. Então, a explicação dele é muito sem fundamento. E ele se apoia nessas biografias, dizendo que são outros seres mesmo. Uhum. Né? Outros seres. É diferente de quando alguém usa um pseudônimo. Você usa um pseudônimo, você não tem uma biografia para o pseudônimo, né? E aí isso começa a incomodar tanto que ele cria o termo heteronômio. Uhum. Né? Ele criou esse termo. Éter é outro e nome é pessoa. Uhum. Né? Então são outras pessoas, literalmente outras pessoas. Quer dizer, no caso dele era comercial, é claro, a publicação, ele estava tendo, digamos assim, o lucro em cima disso, que não devia ser grande coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não queria puxar para o lado dele algo que podia ser de terceiros, como Chico Xavier, por exemplo, que dizia que a obra não era dele. É. Né? E eles eram tão distintos que ele não podia assumir tudo isso. Uhum. Também. Né? Ele tinha essa consciência. Aí eu trouxe também o Álvaro de Campos. Eu trouxe um pequeno livro aqui, são clássicos, ele tem muito mais que isso aqui, é o Álvaro de Campos. O Álvaro de Campos, segundo Fernando Pessoa, nasceu em 1890, em Távira ou Tavira, não sei, mas é Portugal. Mas ele estudou na língua inglesa e se formou na Escócia. Gente, vocês querem invenção melhor, se for para inventar? Né? Uhum. Olha bem, olha a biografia dele. E ele era um discípulo do Alberto Caieiro, como Fernando Pessoa também era. Só que o Alberto Caieiro é outro heteronômio também. Então ele coloca um heteronômio toda. Como discípulo do outro, como admirador do outro. Inclusive, na história do Fernando Pessoa, existiu só uma namorada. Ele namorou durante 13 meses, em dois momentos. Um momento um ano... E os outros, o outro mês e meio, 10 anos depois. Gente, ele termina esse pseudo-namoro. Eu falo pseudo-namoro porque eles não tinham assim nenhum pouquíssimo contato. Talvez nem era ele que estava namorando, era um heterônimo. Pois é, eu acho que era ele mesmo, porque ele terminou o namoro por orientação de um heterônimo que falou que ele não teria tempo para escrever mais, que era bom parar com aquela história, porque ele escrevia muita carta para ela. Eles namoravam mais por carta. Uhum. Era uma moça muito bem dotada, uma moça também inteligente, culta, a Ofélia. A Ofélia também dá um depoimento. Anos mais tarde da morte do Fernando Pessoa, ela diz que ele tinha sido, sim, o grande amor da vida dela, mas que uma vez que ele falou que não daria certo, ela não tinha como insistir. Ela casa, ela até forma uma outra família, tudo, mas ela ainda dá um depoimento, porque ele devia escrever cartas lindíssimas, e ela tem, a gente tem algumas cartas que ele mandou para ela, ela tem, né, tinha essas cartas. Antônia, o heterônimo falou para ele terminar. E aí tem uma vertente que estuda a vida do Fernando Pessoa que diz que ele poderia ser esquizofrênico. Isso que eu ia perguntar agora para você. Então, você lembra, tem um filme, o Rui que gosta muito de filme, tem um filme aí que foi até o protagonista do filme, protagonista não, né? O personagem do filme é um filme real, que ele ganhou o prêmio Nobel depois, não sei se de matemática ou alguma coisa. Mente brilhante. Mente brilhante, né? E ele encontrava com todas as pessoas lá. Será que o Fernando Pessoa... Ele só encontrava com três. Com uma criança, com um colega dele de quarto que nunca existiu, e ele sempre teve esse colega de quarto na faculdade. E uma moça, e uma mulher, né? E um soldado. Uhum. O soldado que o amedrontava muito. Ele estava sempre preparado para a guerra e sempre fazendo cálculos de possíveis planos, possíveis conspirações, por conta desse amigo soldado. Isso era esquizofrenia. A esposa dele consegue, com ajuda médica, contornar tudo isso. E eles têm filhos, e ela o acompanha. Ele consegue ser um acadêmico brilhante na área de matemática. Uhum. Ele tinha três, gente. Três amiguinhos. E agora, o transtorno de identidade, que é a pessoa que tem dupla identidade, e a literatura médica aponta pessoas que têm três ou quatro... Tudo bem, mas vocês sabem quantos heteronômios está na conta do Fernando Pessoa hoje? Hoje, pode ser que mude amanhã. Em 1969, tinham 70 heteronômios já linkados. Hoje está em 127. Não tem transtorno de identidade 127. Hoje. Não tem transtorno de identidade com esse tamanho. Não tem esquizofrenia registrada com esse tamanho. Até o filme, até o próprio o caso do filme, eu questiono também. Era esquizofrenia ou era obsessão? Tipo assim, ele conseguia... Porque não deixava de ser aquelas três pessoas que acompanhavam ele, e obsessores, pessoas que estavam ali. Inclusive, poderia, depois que ele se encontrou... Aí vem um lado de imaginação dele, que a esquizofrenia cria... O personagem, né? Aí você fala, mas a mediunidade aí teria que ter tido junto, na mesma época, um estudo e uma pesquisa de mediunidade, né? Hoje a gente vê que muitos casos tratados como esquizofrenia e que muita gente foi levada a manicômios, como a mãe do Fernando Pessoa, aí abre um parênteses... Aí eu falei que a vida do Fernando Pessoa justificava uma série de coisas, né? Então ele já enterrou o pai, um irmão, uma irmã, e a mãe dele, ao retornar para Lisboa mais tarde, ela já vinha fazendo tratamento de ataques de nervoso e de descompensar. Ela é internada num manicômio fora de Lisboa, com tratamento de choque elétrico, gente. Isso, é, absurdo, isso, né? É a história antiga dos manicômios e é uma história que muitos médiuns acabaram sendo internados ao longo da história com essas características e com a falta de cuidado caridoso, né? E para que eles se entendessem, compreendessem, desenvolvessem, enfim... O próprio meio onde eles estão ativava isso. O pai dele internou como se fosse louco, Paulo Coelho. É um dos escritores que mais vende livro no Brasil. Místico, né? No sanatório de Barbacena morreu 60 mil pessoas. 60 mil. A maioria é médium, né? A maioria é médium. A maioria 60 é médium, mil porque pessoas. Não é? Então... é o holocausto brasileiro, né? Tem a mediunidade descontrolada, não desenvolve a mediunidade, e aí você chega lá e fala com tal pessoa, escuto vozes, tudo isso é mediunidade. Ou grito, ou me dá um desconforto tamanho, me dá vontade de arrancar o cabelo, bater a cabeça na parede, por quê? Porque eu tô num descontrole total de mim mesmo. Esquizofrenia também tem a violência, né? A esquizofrenia também tem um pouco de violência também. A gente não tem esse relato, né? Não é, isso não é norma, não. Não é norma. ser violento, né? Não. Eles não têm a noção do que ocorre, a consequência de determinada coisa. Agora, se levar uma pessoa para tomar choque elétrico, ela tem que ficar violenta mesmo. Tem jeito de não ficar. Quem é que vai suportar um negócio daquele? Então, né? Mas sucessivos choques faz o quê? Que você entra no estado de dormência e de insensibilidade e você fica calma. Olha que tratamento bom. Tem que funcionar. Não é um tratamento bom. Mas é isso. Então, o Álvaro de Campos, já falei para vocês que ele até estudou na Escócia, e ele também era discípulo do Alberto Caeiro, e ele escreve, inclusive, notas para recordação do meu mestre Caeiro. Olha que interessante, um dos textos que o Álvaro de Campos escreve é em homenagem ao outro heterônimo que ele diz que era o mestre dele, certo? Olha só. Segundo Fernando Pessoa, ao descrever esse heterônimo, ele dizia que ele era um burguês culto, o Álvaro de Campos. Ele era entediado, porque o que ele escrevia, o Fernando Pessoa não gostava muito. Que o Álvaro de Campos viajava muito para ilustrar, para ir buscar assim, ideias, era um cara que viajava bastante. Mas ele era o mais histérico dos seus heterônimos. E o mais crítico da obra do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa escondia dele... Atenção, gente, Fernando Pessoa escondia dele o que o Fernando Pessoa escrevia, porque se o Álvaro de Campos tivesse que falar, falava mesmo e criticava na cabeça do Fernando Pessoa a obra que o Fernando estava escrevendo. Gente, essa relação não é uma relação que a gente pode dizer literária e nem de pseudônimo, e muito menos de dupla personalidade e nem de esquizofrenia. Está em outro patamar. A gente tem que começar a enxergar isso como outro patamar, né? Então, está aqui o Álvaro de Campos e perante... Ah, ele formou-se engenheiro naval, viu, Álvaro de Campos? Ele Qual que é o nome desse livro aí? É, esse daqui é um clássico, são poemas de Álvaro de Campos. Embaixo, o Fernando Pessoa está desse tamanhozinho, assim, ó. Hoje, porque naquela época o Álvaro de Campos, da mesma forma que o Bernardo Soares, foi grandemente publicado nas revistas, em jornais, e assinou, inclusive, prefácio de livros... Clássicos, poemas... É. E ele descreve coisas não tão mundanas, mas são coisas voltadas à vida do homem. E aí ele fala do amor por uma mulher, ele conta como é que a mulher chora quando é abandonada, ele fala o que é tomar vinho, ele tá aqui. Então, o Bernardo Soares leva a gente a filosofar, esse daqui analisa o dia a dia, o homem com o pé no chão, certo? E vamos contar um pouquinho do Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa, depois que volta para Lisboa, depois que ele começa uma vida de adulto, ele... Bom, ele já era uma então pessoa passou, retraída. Ele passou a juventude na África, ele é isso? Ele vem com quase 20 anos para Lisboa de volta. Entendi. Ele passa na faculdade de letras, ele vem com 18. Ele vem para Lisboa e ele entra na faculdade de letras, lógico, com uma nota brilhante. E ele não aguenta o curso e abandona esse curso. Por que será que ele não aguentou o curso, né? Já pensou alguém ensinando já tinha outro uma bagagem exatamente muito, a falar grande. A falar e escrever e ele tinha um domínio muito maior. Enfim, ele não aguentou o curso e abandonou. Quando ele volta para... E também, assim, de todo médio que não trabalha do lado espiritual, né? Porque ele não praticava o espiritismo, né? Então não trabalhava o lado moral, né? Vamos dizer assim. Também tem vários ataques também, desequilíbrios e também ele que tinha. Podem ter favorecido ele ter largado a faculdade, ele né? tinha ataque de nervos, mas ele... Pela lembrança dos ataques da mãe e pelo resultado que aconteceu, que a mãe acabou sendo internada e ficou longe dele, ele perde a mãe nesse sentido, a mãe vai embora, fica internada no manicômio, ele se contém. O Fernando Pessoa era um indivíduo recatado, solitário, era um indivíduo que... conversava muito com os outros por carta, mesmo que morasse em Lisboa, e ele também morava em Lisboa, né? E se quisesse conversar com ele ao vivo e a cores, era só ir no bar à brasileira que ele estava lá tomando cachaça. Ele era bêbado, Antônia? Não. Ele era muito adepto a tomar cachaça. Ele passava o dia que ele não estava trabalhando nos trabalhos que ele se envolvia, e eu vou falar um pouquinho dos trabalhos dele, ele estava lá o dia inteiro sentadinho com a cachaçinha do lado, escrevendo lá no bar. Ele escrevia muito lá também, né? Ele escrevia muito. Então, quem quisesse conversar com ele, era lá que encontrava. Em outro lugar, não, porque era da casa para esse bar e do bar para essa casa. E o álcool, assim, em determinadas circunstâncias, também ativa... não a mediunidade, mas porque a mediunidade mas quem é tem uma mediunidade não controlada, o álcool ativa outras coisas enfadonhas e difíceis para serem também, controladas né? e para essa mediunidade. Se você considerar que essa pessoa é sozinha ainda, essa solidão ativa também outra parte dessa mediunidade. Fala o estado de transe, né, de certas pessoas. É e aí a gente vai se colocando na cabeça dele, gente, com 127 no seu pé. Vamos fazer essa conta. Uhum. Com uma mediunidade não controlada, com esse affair de 127 do seu lado, né? Não, eu vejo isso no caso do... Quando a gente está escrevendo os livros da Marcela, né? Porque da Marcela tem uma turma de jovens, né? Muito jovens. Então, quando eu estou escrevendo os livros da Marcela, É tipo assim, é 4, 5 meses com um monte de gente falando na minha cabeça, porque jovem é totalmente diferente. E a gente já é velho para eles, né? Então, é muita gente falando, muita gente querendo dizer alguma coisa normalmente, sem me perturbar, sem nada. Mas eu vejo tanto que é complicado a gente conseguir administrar. Quem é que vai falar agora? Quem é que está falando? Quem chegou aí para dizer alguma coisa? Prestar atenção, por que que o outro discernir. Tá dizendo que tá, exatamente. Então, a gente agora imagine uma pessoa igual ele, que era. Eu não me considero nada perto disso, né? Não, e eu deixo por conta da mediunidade mesmo. Por conta, falo, peraí, agora sou eu e acabou. Não tem conversa aqui. Mas, Antônio, não tinha ninguém para orientá-lo? Não, para, não? Não, a única pessoa que ele tinha contato e que ele conversava sobre espiritismo é com a tia Nica dele, que tem a carta aqui. E é muito interessante falar dessa carta. Tem críticos literários que diz que o Fernando Pessoa escrevia para os amigos, e aí entra a tia dele aqui na conversa, sobre assuntos que interessavam aquela pessoa. Ele tinha a habilidade de... o que é uma habilidade simpática, vamos chamar assim, e o termo é simpática mesmo. Se eu sei, eu vou escrever uma carta para o senhor, seu Rui. Se eu sei que o senhor não gosta de falar de futebol, por que que eu vou falar de futebol? Mas o senhor gosta de cinema, eu vou falar sobre cinema com o senhor. Então, não é uma carta mentirosa, porque os críticos literários, logo que ele começou a ser pesquisado, a obra do Fernando Pessoa, ao chegarem a essa carta, eles... começam a justificar que isso não era verdade o que ele escreveu, que ele só estava querendo fazer um carinho para a tia. Eu posso falar de espiritismo sem falar eu sou médium? Não posso? Eu posso falar de espiritismo até contestando o espiritismo com a minha tia com muito carinho? Não posso? Então, eu não preciso falar mentira. E ele não era afeto a isso, né? Com exceção com a história de um mago aqui, que a gente também vai falar disso. E nessa carta aqui... Ele diz o seguinte, é uma coisa muito, muito bonitinha. Deixa eu chegar na carta bonitinho. Dela aqui. Não tem problema. A carta é imensa. Lisboa, 24 de junho de 1916. Minha querida tia. Né? Irmã da mãe. E aí ele vai agradecer a carta que ele tinha recebido dela, vai perguntar do Raul, que é filho dela, que é primo dele, vai fazer um pequeno comentário. Nós estamos em 1916, gente, Portugal com um pé na Primeira Guerra Mundial, e ele comenta, inclusive, com a tia sobre o primo dele, se vai ser ou não escalado para participar, né? Que se tivesse, ela morasse em Lisboa, com certeza ele já estaria numa escola militar, mas como ela mora longe, numa cidade do interior, isso vai demorar um pouquinho para ele ser convocado, ele tem outros assuntos, e aí ele vem com uma pérola. Ele conta da mãe dele, primeiro para a tia, fala, olha, ela continuou no choque, mas agora suspenderam, ela está um pouco melhor, agora ela levanta e consegue andar até a sala de jantar. Então, se vê que ela já caiu, ela já tinha caído num estado muito difícil, né? Acamada, quer dizer, agora ela levanta e caminha até a sala de jantar, né? Então, ele dá notícias da mãe dele para ela. E aí ele fala dele. Vamos agora ao caso misterioso que a interessa. E que tia Nica diz não poder calcular o que seja. Sim, não calcula, tia. De certo, eu próprio é o que menos esperaria isso. O fato é o seguinte. Aí, pelos fins de março, se eu não me engano, comecei a ser médium. Imagine, eu, que como deve recordar-se, era um elemento atrasador nas sessões semi-espíritas que fazíamos. Comecei de repente com a escrita automática, tia. Opa! Olha a análise dele. Pelo pouco conhecimento que ele tinha das sessões que ele frequentou na casa da tia anos antes, né? Ele começa. Ele faz esse depoimento para a tia. E olha mais que interessante. Estava uma vez em casa de noite, tendo vindo da brasileira, era o bar, viu, gente? Quando sentia vontade de literalmente pegar uma caneta e pô-la sobre o papel. É claro que depois é que dei pelo fato de que tinha sido esse o impulso. No momento, não reparei no fato. Tomei-o como simplesmente um fato natural em quem está distraído de pegar uma pena para fazer rabiscos. E nessa primeira sessão comecei por uma assinatura, pasme, bem conhecida de mim. Manuel Galdino da Cunha. Eu nem de longe estava pensando no tio Cunha. Depois escrevi mais umas coisas, sem relevo, nem interesse, nem importância. De vez em quando, umas vezes voluntariamente, outras obrigado, escrevo. Mas raras vezes são comunicações compreensíveis. Certas frases percebem-se. E há, sobretudo, uma coisa curiosíssima, uma tendência irritante para me responder a perguntas com números, assim como há a tendência para desenhar. Não são desenhos de coisas, mas de sinais cabalísticos e maçônicos, símbolos de ocultismo e coisas que assim me perturbam um pouco. Não é nada que se pareça com a escrita automática da tia Nica ou da Maria. Então, a tia dele era médium de psicografia. O que a gente descobre na carta? Ou da Maria. A Maria, aqui na carta, a gente não sabe quem é. Uma narrativa, uma série de respostas em linguagem coerente. É assim, mais imperfeito, mais misterioso. Devo dizer que o pretenso espírito do tio Cunha nunca mais se manifestou pela escrita, e nem de outra maneira. As comunicações atuais são, por assim dizer, anônimas, e sempre que eu pergunto quem é que fala, faz-se desenhos ou escreve-me números. Mando-lhe junto uma amostra simples, que não é preciso devolver-me. Nesta há números e rabiscos, mas quase que não há desenhos. É o que eu tenho aqui à mão. É para verem como é esse aspecto das minhas comunicações. Quer dizer, foi no começo. É singular, apesar de eu não perceber nada desses números. Consultei um amigo meu, ocultista e magnetizador, e aí nós vamos ver o envolvimento dele do lado do ocultismo. É uma criatura curiosa, além de um excelente amigo, e ele já detectou, então, o que aqueles números significavam para ele. E ele vai contando, não para aqui a minha mediunidade, descobri uma outra espécie de qualidade mediúnica que até aqui eu não nunca sentira, mas que, por assim dizer, só sentia negativamente. Quando o Sá Carneiro, ele teve um amigo muito próximo e muito forte quando ele volta para Lisboa. É o Sá Carneiro, gente. Ele era jovem, tinha dinheiro. Inclusive, a primeira revista que o Fernando Pessoa cria e põe a público, que foi a revista que teve os artigos que deram o pontapé inicial no modernismo em Portugal, o Sá Carneiro é que bancou. Ele tinha um certo recurso financeiro. Só que esse jovem se suicida em Paris. Então, a revista só teve dois números, o terceiro estava no prelo, não saiu porque ele se matou em Paris e eles resolveram cancelar o projeto. Mas esses dois números já bastaram para mexer com toda a arte de Portugal. E ele diz aqui, quando Sá Carneiro atravessava em Paris a grande crise mental que o havia de levar ao suicídio, eu senti a crise aqui. Caiu sobre mim uma súbita depressão vinda do exterior, que eu, ao momento, não consegui explicar-me. Esta forma de sensibilidade não tem tido continuação. Guardo, porém, para o fim o detalhe mais interessante, é que eu estou desenvolvendo qualidades não só de médium escrevente, mas também de médium vidente. Então, isso responde à pergunta do nosso ouvinte aqui, o Jamil Lima, que entrou aqui e perguntou, desculpa a minha ignorância sobre o assunto, pergunto, poderia dizer que as obras de Fernando Pessoa foram baseadas em psicografia? Responde que ele teve um contato. Parece que sim. Depois, eu não posso bater o martelo, mas tudo indica que sim. E aí a gente vai conversar mais um pouquinho, nós vamos chegar a alguns autores que afirmam que sim. Baseado nisso aí, a gente vê o seguinte, não tenho dúvida nenhuma que ele era médio, né? Sim. Só que naquela época, se a gente for analisar, que a mediunidade do futuro é a intuição, sem dúvida nenhuma, né? É a intuição, todos sim. Confirmam, todos os grandes médiuns e os grandes espíritos hoje confirmam isso, né? Que é a intuição, a minha mediunidade é de intuição. Eu faço psicografia, mas de intuição. Então, não tenho dúvida que ele era médium de intuição. E ele foi achar que ele era médium só na hora que apareceu a psicografia, que foi direta, no caso dele receber essa psicografia. A assinatura, os números, tudo, os desenhos. Né? Que, tipo assim, por falta de estudo até no sentido da doutrina espírita, muitas pessoas pensavam que médium era só aquele que via, né? Médium era só aquele que tinha bilocação, médium era só aquele que psicografava tudo e esquecia da intuição. Tem uma questão aqui no Emmanuel deixou o livro dele a semana passada, aí na hora que você estava falando, eu estava lembrando, né, que eu estava lendo o livro, e tem aqui a parte de que é a fonte da mediunidade. A gente vai sortear ela hoje, de novo, esse livro, né? A fonte da mediunidade e o outro aqui. Aí ele pergunta para o senhor Mariano, né? Que é o responsável por ter colocado Eurípides Bazanufo na doutrina espírita. Mas o trabalho dele foi fora de série. Inclusive, Eurípides Bazanufo foi embora cedo e quem ficou tocando foi ele, o trabalho com muita gente. Mas tinha vários médios trabalhando com ele. E a pergunta é: quais as faculdades que o senhor presenciou? Para o senhor, qual é a mais bela? Pergunta. Aí ele diz: presenciei todas ao lado de Eurípides Bazanufo, porque ele diz aqui anteriormente que Eurípides Bazanufo tinha todas as mediunidades, todas, né? Como Chico. Aí ele diz: para mim, das faculdades dele, a bilocação foi a mais espetacular, né? No Luizinho, que era outro que trabalhava lá, que era tio, né? A clarividência. No Aristides, diria psicofonia. No Jason, a de cura. E se fosse a minha, seria intuição. Se fosse esse Chico Xavier, a psicografia. Ele só está dando as principais, né? De todos, né? E a gente sabe que o senhor Mariano, os mentores dele, o principal mentor dele era Santo Agostinho. E ele tinha contato com o São Vicente de Paula, ele tinha contato com o Dr. Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio. Esses quatro espíritos acompanharam ele o tempo todo. Então ele tinha quase todas também, que ele via, ele fazia cura, fazia tudo isso. Mas ele se coloca como médium intuitivo. Sim. Você vê como é que é interessante? Por isso que eu falei no começo, que ele era inspirado a isso, né? Ele era inspirado a isso. Não era tão mecânico, mecânico eram esses exercícios, mas ele era inspirado. Embora tenha uma passagem dele, e agora eu vou falar dela... Nós vamos fazer um intervalo agora, Antônio. Só vou falar do último aqui, ó. Pode falar? Pode. Que é o Alberto Caieiro, que é o mais querido assim deles, que é o mestre de todos os outros heterônimos. E que o Alberto Caieiro era muito simples, né? Isso, ele morava no sítio, né? Ele morava na zona rural e ele fala da natureza, né? Ele fala da natureza. E ao falar da natureza, ele fala muito de Deus. Olha que bonito. E o Pessoa não morava no sítio. Não, ele morava... Ele morava numa quinta. É, ele morava no centro de não, Lisboa. Não, a quinta é sítio em ele morava português. Quinta é sítio. O Alberto Caieira trata da natureza, da paisagem rural, se apresenta como guardador de rebanhos. Gente, o guardador de rebanhos é uma obra de 50... poemas extremamente longos, e ele, inclusive, está aqui o livro é O Guardador de Rebanhos, são 50 poemas longos, e que conta, Fernando Pessoa, que 30, numa carta que ele escreve a um amigo, inclusive bastante absurdado, ele fala assim: eu cheguei em casa à noite e me deu uma vontade imensa de escrever, e eu peguei papel e a pena e me pus a escrever em pé ao lado de uma cômoda, ou em cima da cômoda. E de pronto, numa tacada só, saiu 30 ou mais poemas. E depois, dois dias, três, na mesma semana, completou-se os 50, e o nome é Guardador de Rebanhos, e era o título que ele dava ao heterônimo Alberto Caieiro, porque como ele era da zona rural, ele era um guardador de rebanhos. E é uma das obras mais bonitas que a gente tem, assim, publicada do Fernando Pessoa. Ele publicou esses poemas antes de morrer. Ele não, né? Era o Alberto Caieiro. E a gente tem aqui uma obra lindíssima dele. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, eu peguei esse livro aqui da Editora Arte, que isso aqui está em todas as escolas, viu, gente? Já coloquei todas o link aqui também. Todas as escolas de ensino médio tem essa obra aqui. Qual que é o nome desse Poemas livro? Completos de Alberto Caieiro. É o Pastor Poeta. Lindo, né? e fala muito de Deus, né? Tem cartas também, mas ele fala muito, muito dessa relação que o homem tem com Deus e a importância desse Deus na vida do homem, tá? Poesia completa de Alberto Caeiro? É não. Poemas completos. Poemas. É. Eu vou achar aqui e colocar... Ah, aqui, achei. Achei, um livro verde, né? Tá. Tá bom? Esse achei aqui, é eu coloco o link aqui pro pessoal. Mas tem vários, tem outros, mas esse daqui foi o que eu trouxe exatamente para falar do Heteronômio. E ele é um pastor, ele lida com pedras, com plantas, com árvores. Tudo isso a gente vai encontrar na poesia, né? Inclusive, o poema Deus, que é muito lindo, que ele fala, eu não acredito em Deus. Lógico, não com essas palavras que eu vou falar aqui, mas depois vocês podem ouvir, que eu mandei para o Rodrigo, não sei se pode pôr. E também quem comprar o livro, né? Ele fala, eu não acredito em Deus, porque eu não vejo, eu não sinto, eu não sei quem é esse Deus, eu não acredito em Deus. Porém, mas... Se Deus é a árvore que eu tanto admiro, se ele é a água que eu vejo, se ele é o passarinho que canta, se ele é a nuvem, e aí ele vai retratando a flor. Se Deus é isso que eu vejo, então eu acredito. É. Né? Legal, vamos. Tá aí, Rodrigo, fazendo colocar na hora do momento, Chica, vai. A gente põe na hora do momento. É. Eu vou te mandar pelo WhatsApp, tá? E aí a gente coloca pelo. Aí você solta daí. Pode e ser. Ele fala também que ele acredita nas sensações imediatas, naquilo que ele vê. E aquilo que a gente tem que pensar sobre deixa a gente doente dos olhos. Então não é para pensar, a gente tem que olhar e se encantar. Olhou, se encantou, tá valendo. Se tiver que pensar sobre aquilo lá, não serve. Então esse é o poeta da zona rural. Legal. Vamos lá. Vamos pro intervalo agora, mas antes a gente vai falar então sobre o lançamento do livro do Jorge também. É, Jorge? Isso. Tá, já tá aí na tela, vocês estão vendo aí o panfleto. Rodrigo, só uma pergunta. Vocês acham que aquele homem, esse hominho que o Neil desenhou aí parece comigo? Essa cabecinha grande? É assim, eu não tenho cabeça assim. Vou dar um assim, zoom então. Aí pro pessoal ver. Vamos lá. Tô achando que a cabeça ficou um pouco maior do que a minha. Errei. Calma, Jorge, calma. Esquenta a cabeça. Então, você vai pra São Paulo. Não, é assim, ó. É assim. Não, aí fala assim: por que baiano tem a cabeça chata? Diz que é por causa disso. Que meu filho, quando crescer, você vai pra São Paulo. Você não, vai pra São Paulo. Não, mas diz que é cearense que tem a cabeça. Não, mas tem. Baiano, qualquer nordestino tem cabeça chata. Agora aqui o pessoal do sul é diferente. O pessoal do sul tem um rosto bem afilado, assim, né? Bem mais afilado. Que diz que quando a criança nasce, o pai fica alisando assim: será que é meu? Será que é meu? Caramba! Né? Gostaram agora. Vocês tirando aqui onda com baiano, olha, vocês vão ver. Viver espírita também é piada, tá? Também é cultura inútil. Olha só. O Marcos Sugai colocou aqui, Antônio, aqui, ó. Só ouvindo hoje, tá dizendo que hoje só tá ouvindo. Bom dia a todos os amigos vivenciando. A professora Antônia, nota 10. Legal. Então, obrigada, Marcos. Legal. O cartazinho tá ali, né? Convidamos vocês para o dia 6 de maio, às 19 horas, lá na AME. Rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosques Eucaliptos, lançamento do nosso livro aí, Contos e Causos. Então, essas histórias que a gente conta aqui de vez em quando, estão todas aí no livro. São histórias assim que a gente ouve desde criança, né? Histórias que nós ouvimos, porque quando a gente morava lá no sertão, não tinha televisão, não tinha nada, então o nosso divertimento era ouvir os mais velhos contar causos, contar histórias, contar contos, e a gente foi colecionando isso aí e selecionamos alguns para colocar aí nesse livro Contos e Causos, do imaginário à realidade. Tenho certeza que todos vocês vão gostar. E lembrando, né, que esse livro já chegou, já está lá prontinho para a gente só lançar, né? Lançar. Sim. E a gente convida todos vocês. Se quiser café também, o Carlinhos já está. Todo mundo vendo aqui. O Carlinhos passa café para um lado para o outro. É, aqui na Rede Globo, não tem problema. Não tem problema. Pode aparecer qualquer coisa. Então, quem quiser café também, vai ter café aqui lá. A gente não pede desculpa a nossa falha, não, não tem problema. A gente falha o tempo todo. Vai ter café lá também, então tá tudo. É, aí vai o seguinte, ter comida e. É. E sempre tem, né, o lançamento do Jorge, o pessoal... Ah, com certeza tem um salgadinho. Quem não for por causa do livro, vai por causa do salgadinho, pelo menos. O pessoal geralmente vai por causa do salgadinho, né? Aí lembrando que o livro é todo agora do programa Vivência Espírita. Então nós estamos na campanha aqui para melhorar os nossos equipamentos, tudo. E nós colocamos esse livro, doamos toda a tiragem dele para o programa Vivência Espírita. Agradecendo aos patrocinadores, que é a Codeblock, né, e o Pet Hall, que são dos nossos irmãos Heloísa e Maurício, que patrocinaram a tiragem do livro, e toda a renda mesmo, né? Porque o que entrar é do programa Vivência Espírita. Então, custo, a gente conta com todos vocês aí para aquisição. A partir da semana que vem, o Rodrigo já vai fazer um site aqui para a gente colocar quem quiser comprar antecipadamente, quem quiser comprar os quadros, que o Nil fez um quadro para cada capítulo, legal. Além dele fazer um quadro para cada capítulo, ele fez mais 10 caixas, as 10 caixinhas que vêm com todos os quadrinhos dentro da caixinha, né? Além dos quadros, que os quadros, eles são, a pessoa comprou um, não tem mais, né? Então é exclusivo. Aquele ali com a assinatura do artista, tudo que é em acrílica, né? Acrílico, o trabalho. Então nós vamos colocar também os quadros e os livros à disposição para vocês, se quiserem antecipar a compra. E toda a renda vai ser revertida para a pessoa já. O livro vai custar R$35. E o quadro e o livro junto, R$120, né, se quiser. Mas só tem 31 quadros, né? Não tem mais que isso. Vendeu os 31, está acabado. Aí só fica o livro, né? Inclusive, naquele dia que a gente estava mostrando aqui, a Ronália já comprou um lá de Remanso. Minha irmã Romália, minha irmãzinha Romália aí, que está aqui com a gente hoje também, nos ouvindo lá. Então, a gente aguarda vocês no dia 6 de maio, lá na AME, a partir das 19 horas. Legal, né? Vamos para o nosso intervalo, Rodrigo? Vamos sim. Então, a gente tem bastante participações aqui, deixa eu só colocar aqui. Temos bastante participações, gente mandando perguntas. A gente vai fazer as perguntas assim que voltar do intervalo. Aécio, não sai daí. Não sai daí que a gente volta com a tua pergunta também. As duas perguntas suas, a gente Rodrigo, volta. E tem o João Paulo Gonçalves, a Regiane aqui, Mota também mandando mensagem, Tina Neca. Pode falar. Lembrando que dia 18 foi aniversário do lançamento do Livro dos Espíritos, né? Então, sim. A doutrina espírita, por assim dizer, foi lançada no dia 18 de abril de 1857. Espiritismo sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Uhum. Mas a doutrina espírita codificada é a partir de 18 de abril de 1857. Então, dia 18 de abril agora fez 166 anos da publicação do Livro dos Espíritos. E a gente vai com a música Revelação, né? Que é uma música que fala o que a doutrina espírita é e o que ela não é, da nossa autoria aí com o Grupo Castelã. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Na liberdade, mas Mas o homem deve se instruir e conhecer a verdade. O espiritismo não tem dogmas nem rituais. Não usa cigarros, bebidas, velas ou cristais. Faz previsão de futuro com baralho, tarô ou algo mais. Não pratica qualquer sacrifício com pessoas ou com animais. Esta doutrina respeita qualquer religião. Que é amar a Deus sobre tudo, é amar também seu irmão, promover a fraternidade entre homens de qualquer nação. Filosofia e religião, doutrina consoladora da fé pela razão, que diz de onde vim, pra onde vou e por que estou aqui com meus irmãos. E pega que sem caridade não há salvação. Nascer, morrer, renascer e progredir, essa é a lei. Nascer, morrer, renascer e progredir, essa é a lei. Nascer, renascer e progredir, essa é a lei. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje aqui com a nossa querida professora Antônia Varotto, que é aposentada, já foi diretora da Fundação Cultural Cassiano Ricardi e hoje é voluntária e faz parte da diretoria da Fraternidade Paulo de Tarso. Ai, só vamos pedir para... queria pedir para Antônia repetir o nome do poema que você tinha falado que me mandou para a gente passar no momento... Acredito eu que seja esse. Deus, Deus, é. Poema Deus. Não, mas é. Você me mandou no WhatsApp, né? Tá bom. Caieiros. Posso até procurar pra você, mas... Não, eu procuro aqui, pode ficar tranquila. É. Tá bom? Aí vamos com as perguntas, então? Uhum. É, vamos lá. A gente tem bastante gente mandando mensagem aqui. Olá, o Iramir do Salvador, da Bahia, mandou aqui um bom domingo. O Pedro, que foi responsável aí pelo novo computador que a gente está adquirindo. Ah, o Pedro. Também, não é o computador que a gente precisava, né? A gente precisava de um computador mais potente ainda para poder conseguir gerenciar todas as câmeras aqui, mas é um computador que vai nos ajudar muito, né? Claro que a gente vai ter que ainda fazer mais alguns investimentos, por isso que a gente está lançando o livro, fazendo um lançamento. Porque aqui ainda a gente precisa investir em iluminação e outras coisas também mais para melhorar o estúdio, tá? Então a Deise Chiarini, que mandando também que Deus abençoe a todos e obrigado por mais um domingo de aprendizado. A Irene lá de Santos, né? Mandando um abraço pro Gustavo, que deve estar ouvindo a gente. O primo Zé, a gente espera que esteja bem também, melhorando. Bom dia, amigos queridos. Com toda certeza será um excelente programa. Dr. Benedito Figueiredo também participando aqui. Bom dia a todos os amigos apresentadores, ouvintes, e que a expositora seja intuída e amparada pelos benfeitores espirituais. Então, indo para as perguntas, a gente tem uma pergunta aqui, a primeira foi do Aécio. Só chegando nela aqui. Cheguei aqui. Bom, vamos lá. Na sua juventude, Antônio, aqui, na sua juventude, aos 28 anos, correu um boato que ele dissera, a escravatura é lógica e legítima. Até onde isso é verdadeiro? É, O que, que ele está perguntando que é verdadeiro? O que ele falou ou o que acharam o texto? Se o boato, né? se o boato é verdadeiro. Se o boato é. O boato que existiu essa frase aí, que a escravatura é lógica e legítima, né? Verdadeiro aos 28. O que a gente boato aqui tem, também é dos 28 anos. O que a gente tem é que foi nesse baú que eu contei, nessa arca do Pessoa, que ele mantinha no quarto, entre os 27 mil documentos. Foi encontrado um documento cujo título é Introdução ao Estudo do Problema Nacional ou Império. E nesse estudo, no final tem essa frase aí que diz que a escravatura é lógica e legítima. É um Zulu ou um Landim que não representa coisa alguma de útil neste mundo. Civilizá-lo quer religiosamente... É uma outra forma qualquer, é querer lhe dar aquilo que ele não pode ter. Esse texto não tem data, então eu não sei de onde ele tirou os 28 anos. É um texto que foi encontrado no baú e não tem data. Agora, independente da data, independente... Né, e também não tem assinatura. Opa, estava no baú. Então, a gente não sabe se é um heterônimo que escreveu, se é o pensamento do Pessoa, porque a gente também tem que ver que muitas críticas que ele fez ao governo e muitas análises que foram feitas àquela época, saídas da pena do Fernando Pessoa, mas sob o heterônimo de qualquer um dos que a gente tem acesso hoje, que são aqueles quatro e os outros tantos para inteirar os 127, a gente... ele usava essas pessoas, esses seres, eram usados para dar respostas para políticos, para o sistema econômico da época. Inclusive, o Fernando Pessoa também era economista. Ele também tem esse título entre o rol de tudo que ele foi. Ele também entendia disso e trabalhava com isso, com finanças. Então, ele queria dar ter uma fala, né, em relação à guerra, em relação ao que Portugal viveu. Né? O Portugal teve, inclusive, um ultimato da Inglaterra muito sério. A Inglaterra falou, ou você sai daquela colônia lá inglesa, você sai de lá, ou eu vou chamar você para a guerra. E simplesmente o governo aderiu, embora o povo não quisesse. E diz que isso foi uma vergonha muito grande para Portugal. Ele tinha uma posição também. Ele assinava Fernando Pessoa? Não. Não, né? Não. E quando ele assinou Fernando Pessoa, ele se segurou, mas ele falou que... Inclusive, ele pede para a tia dele na carta, e ele pede para o amigo também, que ele escreve ao amigo falando da mediunidade dele. Ele escreve falando, não comentem isso, não propaguem, não divulguem. Por quê? Porque vantagens são poucas, as desvantagens são muitas. Então, esse texto aqui, a gente também tem que pensar em que época ele foi escrito, embora estivesse na arca do Fernando Pessoa. É uma época que, se pensar, e faça um paralelo aqui com os nossos indígenas, com o nosso povo indígena, se vocês me dão licença, tem muita gente nesta terra, no meio dos nossos governantes, que ainda acha que indígena não consegue ser tão evoluído quanto os habitantes das grandes metrópoles, quando isso não é verdade. Então, tá aí, eu acho que vale o raciocínio. É tudo é um progresso, né? Tudo tem que evoluir. E é um progresso não daquele povo, mas é um progresso de quem fala as coisas, porque a gente vê o quanto nós somos ignorantes, desrespeitosos e incultos, embora a gente tenha uma biblioteca imensa a nosso dispor e uma vida, ou tantas vidas. Então, a gente tem... é uma evolução de pensamento, né? Eu acho que naquela época... Tá nos guardados dele mesmo. Pode ser que ele tenha escrito isso numa época em que a escravatura ainda era legítima, né? Porque o que é legitimidade? Legitimidade é uma coisa que é juridicamente legal. Sim, não é? Então, ou seja, se aquilo é regulamentado e é legal dentro, constitucionalmente falando, que, por exemplo, se você pega ali em 1800 e pouco, né, no Brasil era legal a escravatura. Era tão legal que tinha, né, documentos assim, de compra, de venda, tinha arquivo, Rui Barbosa. Foi lá queimar os arquivos? Então, o governo por mais não tem que pagar indenização para os fazendeiros? Por mais que Dom Pedro I, Dom Pedro II, né, eram a favor da abolição da escravatura, né, e trabalhavam para isso, né, era legalizado e economicamente dependente da. Então, tudo tem uma evolução. Mexia na e a gente parte econômica tem que do país, tudo isso, e mexia também na parte econômica lá da África, porque tinham agenciadores lá e que eram africanos, que eram do povo afrodescendente. Que eram. Então, escravatura tem tudo isso. Não é só sobre negros, né? Porque também brancos eram escravos, né? Então, gente, pega nós o povo estamos aqui no Brasil, nós acabamos de encontrar algumas fazendas com trabalho escravo não legítimo. Independente de cor. De brancos, não é assim? Então não tem nada a ver com racismo raças, também, né? Não é isso? Raça amarela, por exemplo, é nipo, né? Que também. Agora ele cita no texto os povos da África. Até né? Os índios que lembrando que ele brancos. Foi educado na África, viu, gente? Lembrando que os povos da África podiam também ser brancos. Ele não fala que são negros. Que houve um apartheid até 1995, né? 94, né? Sim. Então a. Que foi ali, ou seja, até tanto existia ainda a questão da escravatura. É só abrir o Netflix e ver o filme do Mandela. Resumindo, tá a gente não está aqui, né, Antônia, para ficar dizendo que foi ou que não foi. Na realidade, texto é o que existiu, existe sim, o texto. Está lá na arca dele, existiu, não tem data, né? Eu dei o título. E a gente não trouxe esse assunto, esse viés, eu agradeço a pergunta, porque também a gente pode comentar a respeito. Vai né? Longe, né? Porque não tem data, não tem assinatura. Ah, mas é do Fernando Pessoa. Tá com a letra dele? Tá. Que ano? Por quê? Será que ele pensava isso mesmo? Isso não foi publicado, ele guardou no baú. Será que ele era tão convicto disso a ponto de guardar no baú e não ter publicado? Porque ele tinha textos em várias revistas, em vários jornais, né? E ele teve a possibilidade de colocar vários livros à venda. Embora, como Fernando Pessoa, ele só publicou um livro chamado Mensagem um ano antes dele morrer. Agora, como os heterônimos, tem uma obra bastante grande. Ô, Antônia, eu tenho uma outra pergunta do Aécio aqui para você. Poderia os heterônimos de Fernando Pessoa serem meios de conhecer a complexidade cósmica impossível para uma só pessoa? De novo, por favor. Opa, quem fez a pergunta? Foi o Aécio, Talina. Poderiam os heterônimos de Fernando Pessoa serem meios de conhecer a complexidade cósmica impossível para uma só pessoa? Impossível para uma só pessoa? Se era possível conhecer a complexidade cósmica impossível para uma só pessoa. Eu acho que tudo que advém do plano espiritual é de uma complexidade cósmica imensa, porque a partir do momento que nós somos uma centelha, que nós somos né, uma energia, a partir do momento que esse espírito né, faz parte desse universo imenso, que não é só nossa galáxia, né? A parte da complexidade cósmica tá ok. Agora, muito para uma só pessoa? Não, eu acho que dependendo da mediunidade e dependendo da comunicação entre os planos, né? O plano espiritual pleno e o nosso de espíritos encarnados, é possível. E ele mostra que isso é possível, né? Tanto é que tem 127 assinaturas e estilos diferentes de escrita já. E, gente, ainda tem documento que não foi estudado, que está fechado ainda lá na Fundação Fernando Pessoa, em Portugal. Mas os heteronômios de Fernando Pessoa, são assuntos diferentes de cada heteronômio. São assuntos diferentes, são posições diferentes. Tanto é que a gente tem um aqui que só fala do lado humano da coisa, né? Ele faz um brinde à existência do vinho, certo? Ele fala como é que a mulher pensa, como é que a mulher age, como é que se conquista, tem tudo isso. E tem aquele que vai falar das coisas da terra, da importância, da união, das coisas metafísicas. Tem inclusive um poema dele que chama Metafísica. Tem um lado metafísico muito grande, né? Quer dizer, qual é a minha relação com Deus, né? Com esse Criador, ele chama de mestre, ele chama de Criador, ele fala do tamanho do universo. E ele é o Fernando Pessoa era tão envolvido com isso que ele estuda todas as formas de ocultismo. E aí eu acho que é interessante a gente falar, já que a gente está falando de mediunidade. Claro. Ótimo. E eu trouxe um livro aqui, Aécio, esse você vai gostar. Ó, Fernando Pessoa, Poesias Ocultistas. Gente, poesia é quando a gente escreve sobre alguma coisa. Poema é quando a gente escreve com sentimento, tá? Com meu, com alguma coisa que eu estou sentindo. Então, poesia, eu estou falando, eu me coloco achei fora. Aqui, vou colocar o link para o pessoal aqui. Poema, né? A grosso modo, é assim que a gente... Ainda bem que com 63 anos eu teve esse conhecimento hoje, porque eu não sabia o que era. Diferença de melhor. Cultura, meu filho. Olha, Antônia traz Antônia aqui, né? Aqui. E eu faço poema, faço poesia, faço tudo isso. Antônia, ela foi diretora por 4 anos? 4. Da Fundação Cultural aqui de São José dos Campos, que é uma das mais importantes do Brasil, tá? Fundação Cultural Cassiano Ricardo, né? Uhum. Então, um pouco de cultura para nós não é nada demais, né? Não. Tem coisa assim que a gente pode ver no seu raciocínio aí, a gente então, só vai falando para preencher o aqui, espaço. Aqui, na poesia ocultista, esse livro, ele fala um pouquinho do livro Mensagem, do Fernando Pessoa, e ele esclarece que esse livro, Pessoa dividiu a mensagem em 3 corpos distintos, né? Agrupou em poemas, mas o importante disso aqui tudo não são só as poesias, mas é o que ele entendia de ocultismo, e aí vale a nossa conversa agora. Ele esclarece o que é esotérico e esotérico. Isso aí eu sei bem. Essa aí, eu sei, hein? É. Então, essa eu sei. Quem sabe fala. Não, quem sabe fala. Segura essa. Ela tá com isso. Não, esotérico é para dentro, né? Exotérico é para fora. Isso aí é coisa da maçonaria. Exatamente. E por que ele trabalha esses dois sentidos? Ele afasta porque... da maçonaria esses dois termos, uhum, e trabalha os dois termos porque ele acha que a gente... Ele acha não, ele tem certeza de que a gente tem toda essa influência e esse conhecimento, e isso acontece nas relações humanas sem que a gente seja maçom. E a gente só tem que ter ciência disso, tá? E ele, então vamos explicar, né? Esotérico ou ocultos são os mais verdadeiros. É o modo que a gente, traduzindo aqui um pouquinho, o modo com que a gente exprime o que a gente pensa, o que a gente vive, o que a gente entende de mundo. E ele inclui nesse esotérico a palavra espiritismo. Agora, o esotérico, tem gente que lê exotérico. Gente, X no meio de 2 vogais tem som de SS, tá? Então, é esotérico, mais essa. E ele diz assim, que o exo ou esotérico é aquele que chama... Padece, necessita de uma iniciação. Você precisa ser treinado para entender que não parte de você, que não é do seu dia a dia, não é como você vê as coisas, mas você é treinado para ver daquele jeito. Só para deixar bem claro, por exemplo, o maçom, por exemplo, ele se reconhece por sinais, toques e palavras. Isso é esotérico, né? E para ficar bem mais fácil de falar, né, que a Antônia falou no português correto, mas quando a gente vê X, o exotérico seria as coisas que todo mundo pode ter esse conhecimento. É uma coisa que você passa esse esclarecimento para todas as pessoas. Agora, por exemplo, existem iniciações dentro do grau da maçonaria, por exemplo, existem 33 iniciações, desde o grau 1 até o grau 33. Todas essas iniciações são esotéricas, só aquele grupo que tem conhecimento. E existe um simbolismo dentro dela, existe um filosofismo dentro dela. Então, só os iniciados que conseguem ter. Aí a gente vai passar para outros grupos também, Rosa Cruzes, a gente vai passar por martinistas, a gente vai ver lá na época da cabala judaica, de todas essas coisas aí, são esoterismos que existem, que só aquele grupo iniciado tem condições de saber. Então, ele fala do esotérico, do esotérico, ele fala dessa graduação e que você só vai para a graduação seguinte se você se apropriar da graduação anterior. Então, é um treinamento, você precisa dessa iniciação para fazer esse entendimento, para ter esse entendimento. E ele estuda muito nas pessoas, nele mesmo, essa questão do esoterismo. Ele parte para a teosofia. E ele diz que a teosofia não passa de um sistema de filosofia hindu e que serve de pano de fundo para todas as outras ciências que queiram falar de religião. E ele fala que sem ela também os estudos de religião seriam os mesmos. Ele acha que teosofia não serve muito para coisa alguma. Ele vai para o misticismo e magia. E ele também é mago, gente. Ele estuda sobre isso. Ele envereda, ele faz pesquisa, ele faz teste. Ele gosta disso. E ele diz que o misticismo busca transcender por intuição. Olha lá, por intuição. E a magia transcende pelo intelecto e pelo poder. E ele diz que o misticismo passa pelo intelecto e chega na intuição. A magia passa pelo intelecto e chega no poder. E a gnose, que é o conhecimento, passa pelo intelecto e chega no intelecto superior. A ponto de fazer a cabeça do outro. A gente é capaz de conduzir o outro a ter um determinado Sim. pensamento. Tá? Ele vai estudar símbolos e ritos. Nesses símbolos e ritos, ele estuda várias linguagens diferentes, vários termos de outras culturas. Ele vai estudar a Cabala, e ele diz que a Cabala é tão somente uma especulação metafísica feita sobre dados mais completos do que os que um filósofo profano tem. Então, mas ele não nega, não. Ele fala que é bastante interessante a Cabala se a gente se afastar delas para fazer os relatórios Eu fico bobo de ver, sabe o quê? Para poder o cara ficar falando sobre isso, ele tem que ter estudado todas essas coisas aí. Não dá para falar sem conhecer, né? É muita cabeça. Ele viveu muito pouco. Ele viveu muito pouco para saber tudo isso. Ele viveu muito pouco. É muita coisa, sinceramente, é muita coisa ele mesmo. Ele fala dos estudos de números e figuras. Ele fala da alquimia. Alquimia é exatamente o que queria quer fazer ouro, né? Ele fala que a alquimia é a química oculta. É o sentido com que os aparelhos se empregam e com essas operações se estabelece a diferença entre a química e a alquimia e que o alquímico opera os processos que transcendem as operações. Visa transformar a matéria e dominar essa matéria para aquilo que ela simboliza e não para fins materiais. Ele estuda o satânico e o mágico. Ele era mago. E aqui tem uma história muito curiosa, porque quando ele estuda o satânico e o mágico, ele se envolve com o Crowell. Acho que é esse assim o nome aqui, do mago. As perguntas agora aqui, porque senão a gente não dá conta. Vamos lá, Carlinho? Vamos. A Tina Neca tem uma pergunta para você, Antônio. Vamos lá. Heteronômio, designativo de um autor que escreve em nome de outra pessoa. Pseudônimo, autor que escreve sob nome suposto. Pergunta. Fernando Pessoa escolhia os nomes que iria usar para sua obra? Não, vinha para ele naturalmente o nome. Inclusive tem uma carta, aqui que eu citei, a carta que ele conta que ele escreveu em pé. Veja aqui o que ele diz para o amigo dele. Num dia em que finalmente desistira, foi em 8 de março de 1914, acerquei-me de uma cômoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi 30 e tantos poemas a fio numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida e nunca poderei ter outro assim. Abri com um título, O Guardador de Rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim a quem dei desde logo o nome de Alberto Caieiro. Mas surgiu. Legal. Ele achava que dava o nome, mas o nome surgia. E da mesma forma que surgiu o título e da mesma forma que 30 e tantos poemas... Gente, poemas longos, são imensos. É, veio de pronto, veio de pronto. E falar para a Neca que ortônimo é aquele que escreve com seu próprio nome. É... E Antônio? Agora, Antônimo é o contrário do seu nome. É, tem uma curiosidade que em dado momento nem ele mesmo sabe que ele é Fernando Pessoa, porque ele começa a assinar assim, Fernando Pessoa, ele mesmo. Gente, sou eu mesmo, viu? Não sou. Ele não trata na primeira pessoa, né? Quer dizer, esse ele mesmo é muito estranho, porque ele trata como se fosse uma outra também. Quem será que é esse que assina ele mesmo? É. Né? Legal. Quer dizer, ele como se ele fosse só um captador, né? Talvez, né, Antônio? Como até ele fosse dele só um próprio. Cara... É, exatamente. Ele já não sabia mais quando era ele. Até então, dele próprio. Tem mais pergunta, Rui. Ah, bom. Então faz mais perguntas. João Paulo Gonçalves, de Pernambuco, tem uma pergunta. No caso do autor, usa o heterônimo como ele faz para receber a venda da obra, das obras, já que o suposto autor não pode ter conta bancária? Bom, naquela época eu não sei nem se eles recebiam alguma coisa pela obra. Vamos conversar a esse respeito. Por outro lado, eu falei que eu queria abordar isso do Fernando Pessoa, porque é uma característica. Ele fez umas contas com seus 20 e pouquinhos anos, ele fez umas contas de quanto ele precisava para viver. Então, ele trabalhava em dois escritórios como tradutor, e ele traduzia, inclusive, cartas para particulares, ele tinha essa habilidade, esse tempo, e ele, então, fez umas contas de quanto ele ia gastar para viver, quanto que ele precisava para comer, para vestir, para o básico, e ele vivia com o básico, porque o restante do tempo ele precisava escrever, não traduzir, ele não precisava trabalhar. Então, ele trabalhava o mínimo necessário para sobreviver, o restante era dedicado à escrita. Que bacana. Então, eu não sei se ele também teria algum interesse em algum trocado com essas obras todas que saíam. E como ele publicava muito em jornal e em revista, esses textos de jornal e revista não são remunerados, né? Para mim não tem dificuldade nenhuma, é isso. É só a gente trazer para os dias atuais. Então, eu escrevo, o espírito é a Marcela. Então, está lá, autor Marcela, mas quem recebe tudo sou eu. O autor do livro sou eu. Agora, o personagem... Porque como esses livros, mesmo sendo heteronômio, entravam como personagens. Não tem problema. Porque como eles tinham uma biografia e ele não assinava, hoje os livros estão aqui. Alberto Caeiro, embaixo Fernando Pessoa, assim, pequenininho. Mas naquela época não tinha Fernando Pessoa. Então, ele publicava como essa pessoa mesmo. Tanto é que ele lançou a biografia e as pessoas acreditavam que essa figura existia. É, mas uma coisa é você mostrar para o público. Outra coisa é que você vai fazer lá na hora dos contratos, essas coisas mas tudo. Mas naquela época, problema, né? Se tivesse, não teria problema nenhum, ele receberia, né? E ele ganhou, ele foi morar com a avó, porque a mãe foi internada, ele fica morando com a avó. E quando a avó morre, e a avó morre logo também, em seguida, ele recebe uma pequena herança, e com essa pequena herança ele monta uma tipografia. E daria certo se ele fosse exatamente gerenciar esse produto dele, mais um, mas ele não gerencia e abre falência, mas enfim, ele perde essa tipografia em seguida. Para ele não abalou, porque ele já tinha o mínimo para sobreviver. E foi assim que ele levou até os últimos dias da vida dele. Era um homem que não gastava, né? Mas, e também não produzia mais do que ele precisava, em termos financeiros, em termos monetários. Ele precisava de tempo para escrever, então era essa a preocupação dele. O sonho dele era realizar o ideal que era escrita. Que era escrita, ele sabia, e ele sempre falou que ele precisava, que ele tinha dentro dele, que ele precisava ser grande, que ele precisava fazer alguma coisa para a humanidade, que ele veio para marcar, ele só não sabia como, mas ele tinha certeza que a escrita era um caminho. Ele também não sabia como gerenciar tudo isso. Tem, mas ele sempre falou que ele queria ser grande. Sim. E é, né? Porque hoje o mundo inteiro fala do Fernando Pessoa. Verdade. E ainda não acabou assim, nem de ver o que ele escreveu, e muito menos de esmiuçar toda a obra que está posta. Está guardada ainda, né? Jamil Lima tem uma pergunta. Desculpe a minha ignorância sobre o assunto. Pergunta. Essa já foi. Já foi na, do, da psicografia, que aí eu adiantei ela no início. Então, deixa eu ver. Isso aí já foi. A Tina Neca também tem uma outra pergunta. Alguma família chegou a questionar a participação dos lucros nas vendas dos livros, igual aconteceu com Chico Xavier, antes de assinar com o meu irmão X? Não, não, está tudo na Fundação Fernando Pessoa. É, o material, desde sempre, ficou à mercê dos que mexiam com literatura, né, e dos amigos que conheciam, que ele escrevia muito, tomaram posse, enfim. É um patrimônio de Portugal, a obra do Fernando Pessoa. Tá. E o Aécio César tem a última pergunta. Essa idade de 28 anos de Fernando Pessoa estaria escrito na agência de notícias angolana? De novo? Essa idade de 28 anos de Fernando... Não, mas não é uma pergunta, isso é uma afirmação. É, ele ela deve tinha estar... Perguntado, é, porque eu tenho a informação perguntou. Que não tinha dado, e ele tem a informação, essa informação, então é, essa basta agência verificar. De notícia, essa agência de notícias angolana, só para... Não, é que ela tinha perguntado, falou, não, da onde que ele tirou esses 28 anos? É. Sim. Né? Essa agência de notícias angolana fez uma pesquisa sobre... Não, encontrou, né, esse documento e tinha citado essa informação lá, mas não que tenha a idade, como a Antônia foi atrás do documento, tem a idade que ele, quando ele escreveu, porque não foi datado. Né? Se não foi datado, né, não tem como essa agência confirmar que era de... Eu acho interessante o seguinte, ele deve ter pesquisado assim trilhões de coisas maravilhosas, aí acharam esse ponto e publicaram. Isso aí. É igual a pesquisa que fizeram sobre mediunidade de cura lá no João Berbel, né? Passaram uma semana a televisão fazendo um trabalho sobre mediunidade de cura lá no João Berbel, lá em Franca. Uma semana, vendo todo mundo que chegava, tratando tudo, fazendo todas as coisas, o que era, o que não era, o que não era. No dia da reportagem só apareceu um homem falando que ele chegou doente lá, coitadinho, muito doente mesmo, e no final o homem morreu. Foi isso que apareceu na reportagem de uma semana. Pois é. Entendeu? Coitado de João Bebel ficou chateado porque ele falou, mas eles viram tantas coisas que eles viram aqui e foi publicar justamente o homem que chegou doente e morreu depois. É, foi a mesma coisa que o Tadeu comentou aqui, né? Que eles tiveram o caso lá do hospital, né? E a TV foi lá falar mal, né? Falou o nome da emissora, não vou aqui repetir, né? Mas foi lá só pra falar mal, pra aproveitar do negócio, pra aproveitar o Ibope. Uhum. Então, o que é melhor? Aproveitar o Ibope numa coisa que fala mal, negativo, uma né? coisa negativa, do que uma coisa que fala bem? Porque o negativo é o que dá mais Ibope. Uhum. Né? Então, tem isso também, né? O sensacionalismo. Mas a gente chega à conclusão de tudo isso que tá acontecendo. Quantas pessoas... Quantos médiuns sofrem essa confusão e que precisaria ter um jeito da gente orientar. Muitas pessoas têm essa dificuldade. Tem, e ele tinha uma certa consciência e por isso ele também não foi parar no hospital psiquiátrico, viu, na época. É. Porque ele tinha, ele conta nas cartas que ele tinha ataques de nervosismo, né? E que quando isso vinha, ele se trancava no quarto. Ele ficava quieto sem querer ver ninguém. Então, quer dizer, ele tinha uma consciência de como conduzir, ou pelo menos frear. Sim. Mas deve ser um transtorno muito grande. São muitas vontades que não são suas, são muitas vozes que não são suas, é muita inspiração, né? E ele dedicava... Ele dedicou a vida dele para escrever. Você vê, né, Antônio? Desculpa, Rui. Não, ele sabia administrar tudo isso. Quer dizer, senão... Para não ficar pior, né? Ele só não sabia administrar... ele não conseguia administrar a questão de publicar, de divulgar. Ele tinha muito medo. Tanto é que eu estava conversando com o Rodrigo, né? Ele não queria que publicasse. Por quê? Porque ele também escreve isso na carta, tanto para o amigo dele como para a tia. E essa tia dele saiu de Lisboa e foi morar na Suíça, né? Então ele estava longe dessa tia também. E ele escreve o quê? Não divulgue, não conte, porque tem vantagens, mas com certeza muito mais desvantagens eu terei. São muitas coisas assim, interessantes na vida das pessoas, no caso da mediunidade, principalmente, que, com certeza que se ele falasse que era tudo mediunidade, não teria o crédito que ele tem hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ele não ia ter o sucesso que ele tem hoje se falasse que era mediunidade. É. Né? E eu acho que a espiritualidade sabe o que faz. Deixa a obra aí que uma hora todo mundo vai chegar a essa conclusão. Não, e agora a gente tem os livros, né, seu Rui? É. Olha bem. Uhum. Esse livro que o Rodrigo já colocou aí. Né? Ele esteve aqui conosco. Ele já esteve aqui conosco. Então a gente tem. Peraí, mostra livro. De novo aí que não cortou aqui. Mostra de novo, por favor. Aí. Pode mostrar esse no ou pode mostrar aquele que o Rodrigo não entregou. Tanto faz, né? Pode mostrar dois. Esse. Um que ele não entregou pro ganhador tá aqui também, entendeu? Eu tô levantando a bola só pro Jorge cortar. Aqui, ó. Esse aqui é o do. Vou falar o nome. Não. Daqui esse aqui tá sem nada, Rodrigo. Não, tá com. Tá com, o outro já tá com alguém, né? Tá com a dedicatória aí, sim. Tá com a dedicatória aí, sim. Esse aí foi o Rogério Copo que ganhou. Há 5 anos atrás eu bati o recorde. Porque aí eu cheguei, a Antônia falou: não, vou falar sobre Fernando Pessoa. Aí você deixou o seu e aí eu encontrei o Rogério Copo. Porque você tá aí sem... eu encontrei dois. Aí eu falei: não, mas eu tenho dois livros aqui que falam sobre o assunto. Eu falei: por que eu tenho dois livros? Aí eu olhei, um tava autografado no meu nome, o outro tava autografado no Rogério Copo, 2018, que é um ouvinte nosso, sempre tá aí participando, sempre tá colaborando também, apoiando o programa. Por isso que quando... Só que ele tá baté, né? Tá baté. O Marcos Sugar ganha, falou, por favor, manda pra mim, não deixa na mão do Rodrigo. Eu falo isso pro pessoal que tá chegando agora, né? Da Yolanda, ficou não sei quanto Yolanda tempo. Foi um ano e meio, mas... E a gente tem o livro também. Do Sérgio Motti Trombelli, é um e-book. O meu está impresso porque eu adoro um papel. Eu não sei ler sem rabiscar, sem escrever, sem fazer. Foi difícil ler esse que me emprestaram aqui, porque esse daqui não é meu, né? Esse daqui o Rodrigo me emprestou. Foi. E aí, ler sem riscar foi um sacrifício. E é um e-book, então, lógico, a gente imprime, fica mais fácil. Sérgio Motti Trombelli, As Pessoas Espirituais de Fernando Pessoa. E aqui consagra também a mediunidade deles, esmiuçando a carta que ele escreve para a tia dele, né? E fazendo uma correlação com a própria obra. Bacana. Quer dizer, ele fala com a tia, ele escreve isso e como é, onde é que a gente encaixa? A gente encaixa... Tem eu estava falando do lado ocultista dele, a gente precisa continuar porque... Vou pular a parte do mago. Quem quiser procura depois. Ele teve uma interação com um mago inglês. Mago esse que se suicidou em Portugal de mentira, porque alguns anos depois o Fernando Pessoa troca carta com ele. Ele estava morando na Alemanha. Mas era só uma jogada de marketing porque ele queria entrar com as obras dele. Esse mago é um mago que o Raul Seixas e outros seguiam, né? E astrologia, gente, ele estudou muito astrologia e tem um número interessantíssimo. Ele fazia mapa astral. E dá um número aí pra gente jogar no bicho, quem sabe. Ele fez o dele, fez de muita gente. Para ilustrar os números do Fernando Pessoa, ele deixou 1000 mapas astrais prontos. Cada vez de pessoas mais que ele conhecia e tinha gente que encomendava para ele e ele mandava por carta. Ele chegou a pensar em deixar de ser poeta, deixar de ser escritor e ser astrólogo. E ele chegou a fazer também uma propaganda, quanto que ele cobraria, né? Mapa astral, se fosse simples, era tanto, se fosse... E aí, logicamente, mais uma vez... Os heterônimos tiraram isso da cabeça dele, mas ele queria ser astrólogo. Ele chegou a fazer o panfleto de publicidade de mapa astral. Então, o astrólogo, o horóscopo, ele também, uma vez astrólogo, o horóscopo é uma consequência, né? Ele vem com o lado dele de horóscopo, e ele até explica. A questão da iniciação, ele aparta do Rosa Cruz, bom, ele também estudou Rosa Cruz, ele aparta do Rosa Cruz e da maçonaria e explica a profundidade e a necessidade de fazer os ritos de iniciação. Por quê? Porque ele vai e começa a escrever e a contar sobre os templários, e ele diz que ele participou, em cartas também, ele diz que ele participou do rito de iniciação da Ordem dos Templários. Só que a Ordem dos Templários havia acabado em 1800, enfim. A Ordem dos Templários acabou com a morte de Jacques de Molay, que era o grão-mestre da Ordem dos Templários. Uma sexta-feira 13. Aí morreu, ele foi... E aí ele conta como é que era esse ritual de iniciação. Vamos voltar. O senhor Jorge já explicou. Um rito de iniciação, ele é secreto. Uhum. Né? É. Então, se ele participou e se ele tinha notícias de como acontecia... E já tinha terminado, não existia mais? E não existia mais? De novo, a gente vai se perguntar onde é que estava esse arquivo? É. Onde é que estava esse arquivo? E é muito interessante, porque... aliás, ele fala bastante do Jacques Molay. E aí ele vem... Jacques de Molay, quando ele estava morrendo, disse que ele lançou duas profecias. Uma contra o rei Felipe o Belo, né? E com o Papa Clemente V. Que dentro de um ano, os dois iam morrer e os dois morreram mesmo, né? Nossa. A gente não sabe se foi o resto dos templários que mataram eles, né? A pedido, né? Ou se foi a praga mesmo que ele jogou, né? Então ficou essa maldição dos templários. E até hoje existe ainda assim os templários, mas não são como eram naquela época, né? Que os templários é a origem de muitas coisas, até da própria maçonaria, própria Rosa Cruz, tudo sai dessa linha também, vem dentro dessa linha também dos templários. Quando Jacques de Molay morre, né? No fogo também, igual a Joana D'Arc, né? Botam ele lá na fogueira. Ele diz que ele ia voltar mesmo e que, como vingança, esses dois iam morrer e morrer. E aí, por fim, então, ele fala que lado do ocultismo, o último que merecia uma atenção dele e está em toda a obra que ele deixou é Deus, que é o Criador do mundo. Não é o criador da realidade, dois pontos. Em outras palavras, não é o Deus inefável, mas um Deus homem, um homem-deus, análogo a nós, mas a nós superior. E ele fala em torno de Deus que precisava ser ponderada a essência masculina e feminina de Deus e a essência da cruz. Certo? E aí ele faz uma analogia com a questão da Rosa Cruz. Nesse caso aí eu analiso que ele está falando de Jesus, né? Porque eu acho que ele está falando muito mais de Jesus quando ele fala em cruz, quando ele fala essas coisas aí. Quando ele fala que não é o criador da realidade, ele expõe na obra dele, que é imensa, que a gente também tem vontades. E aí eu faço, sim, uma analogia com o livre-arbítrio. Quando a gente tem vontades... Quando Deus é um Deus todo-poderoso e que ele é dono da realidade, isso não se muda. Mas quando ele não é dono da realidade e o homem tem vontade, o homem usa do seu livre-arbítrio e faz as suas escolhas. E a gente percebe que ele também não estava num caminho equivocado, né? Não era um caminho equivocado. E este livro aqui, Fernando Pessoa, Poesias Ocultistas, tem várias poesias onde ele aborda esses itens todos, que nada mais do que são 15 assuntos de ocultismo que ele escreve, que ele estuda e que ele acaba contando que ele tem conhecimento. Vamos lá então para o momento, então, Jorge? Vamos para o momento. Eu te mandei, acabei de te mandar aí o poema. Eu não sei se é esse poema, tá, Antônio? Eu achei aqui um poema que fala sobre Deus. Pensar que Deus é desobedecer a Deus. Nossa, já pensou falar isso? Mas então, é isso mesmo, que ele pensa e ele justifica embaixo. Legal, então a gente põe esse poema, né, Jorge? E vamos para o momento de Gavalha agora direto, né? Isso. Vamos lá. Só repete o título aí, porque você estava com o microfone. Pensar desligado. Em Deus é desobedecer Deus. Não era bem esse bonito que eu queria que contasse, mas esse também vale. Se tiver o outro, pode enviar pra gente que a gente coloca que dá tempo. Não, não dá não, porque a gente não vai pro intervalo, né? Não, vai direto. Vamos, tem que ser esse aí. A gente pode falar sobre isso. Vamos lá. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque Deus quis que não o conhecêssemos. Por isso, se nos não mostrou, sejamos simples e calmos, como os regatos e as árvores. E Deus amar-nos, fazendo de nós belos como as árvores e os regatos. E dar-nos a verdor na sua primavera e um rio onde ir ter quando acabemos. Eu acho que esse aqui não era não, né? Mas só porque é muito pequeno aqui, isso parece uma mensagem, não? Vou te mandar outro aqui, que ela mandou. Qual dos quatro? Você mandou três para mim, Antônia. Qualquer aqui, um. Ó. Pode ser até a prece, mas qualquer um. Prece deixa pro final, tem aqui. Interessantes. O adeus temos ao aqui. Seu Antônio é o menos interessante. Ele escreve tudo, mestre, gente, tudo que ele enxerga. Querido. Pode ser esse, mestre, meu mestre querido? Ou tem o espantosa realidade das coisas? Pode ser. Ele tudo que ele vê, ele escreve. Ele deixa registro de tudo que passa pelos olhos dele. Ele escreve sobre a luz que ele vê acesa na janela do prédio da frente. Ele fica imaginando por que está acesa a tal hora. Quem passa por ela, se é a moça, se não é a moça, o que ela está pensando, o que ela está fazendo. Ele escreve sobre o dono da tabacaria que morreu, ele escreve sobre a brasileira, ele escreve a relação dele com a cadeira do bar, com a garrafa, ele escreve sobre tudo. Então, quer dizer, ele e os heterônimos. Então, esse aqui é mestre, meu mestre querido. Pode ser, esse é bonito também. Mestre, meu mestre querido, coração do meu corpo intelectual e inteiro, vida da origem da minha inspiração. Mestre, que é feito de ti nesta forma de vida? Não cuidaste se morrerias, se viverias, nem de ti nem de nada. Alma abstrata e visual até aos ossos, atenção maravilhosa ao mundo exterior sempre múltiplo, refúgio das saudades de todos os deuses antigos, espírito humano da terra materna, flor acima do dilúvio da inteligência subjetiva. Mestre, meu mestre, na angústia sensacionista de todos os dias sentidos, na mágoa quotidiana das matemáticas de ser, eu, escravo de tudo como um pó de todos os ventos, ergo as mãos para ti que estás longe, tão longe de mim. Meu mestre e meu guia, a quem nenhuma coisa feriu, nem doeu, nem perturbou, seguro como um sol fazendo o seu dia involuntariamente, natural como um dia mostrando tudo. Meu mestre, Meu coração não aprendeu a tua serenidade. Meu coração não aprendeu nada. Meu coração não é nada. Meu coração está perdido. Mestre, só seria como tu se tivesse sido tu. Que triste a grande hora alegre em que primeiro te ouvi. Depois tudo é cansaço neste mundo subjetivado. Tudo é esforço neste mundo onde se querem coisas. Tudo é mentira neste mundo onde se pensam coisas. Tudo é outra coisa neste mundo onde tudo se sente. Depois, tenho sido como um mendigo deixado ao relento pela indiferença de toda a vila. Depois, tenho sido como as ervas arrancadas, deixadas aos molhos em alinhamentos sem sentido. Depois, tenho sido eu. Sim, eu, por minha desgraça. E eu, por minha desgraça, não sou eu nem outro nem ninguém. Depois, mas porque é que me ensinaste a clareza da vista, se não me podias ensinar a ter a alma com que a ver clara? Porque é que me chamastes para o alto dos montes, se eu, criança das cidades do vale, não sabia respirar? Porque é que me deste a tua alma, se eu não sabia o que fazer dela, como quem está carregado de ouro num deserto, ou canta com voz divina entre ruínas? Porque é que me acordastes para a sensação e a nova alma, se eu não saberei sentir, se a minha alma é de sempre a minha? Prover ao Deus ignoto que eu ficasse sempre aquele poeta decadente, estupidamente pretencioso, que poderia ao menos vir a agradar, e não surgisse em mim a pavorosa ciência de ver. Para que me tornaste eu? Deixasses-me ser humano. Feliz o homem marsano que tem a sua tarefa quotidiana normal, tão leve ainda que pesada, que tem a sua vida usual, para quem o prazer é prazer e o recreio é recreio, que dorme sono, que come comida, que bebe bebida e por isso tem alegria. A calma que tinhas deste-me e foi-me inquietação. Libertaste-me, mas o destino humano é ser escravo. Acordaste-me, mas o sentido de ser humano é dormir. Esse é o momento de gravar. Antônio, olha, que você... muito legal. Poema, né, Antônio? Esse é um poema. Eu queria, né, falar desse poema. Nunca ouviu aquela frase, né? A gente fala tanto de Fernando Pessoa no dia a dia e não sabe, né? Tudo vale a pena se a alma não for pequena, né? Uhum. A frase é dele, né? Tem tantas que a gente usa por aí, é tudo do Fernando Pessoa. E isso que a gente acabou de ouvir, a gente poderia pegar frase por frase e fazer uma dissertação, né? A mais bonita é aquela, né? Se você é Deus, só é Deus porque só consegue ser Deus quem é Deus mesmo, porque quem não é não consegue ser, né? Tá aí uma frase. Ele se questiona e ele sempre na obra que ele assina como ele mesmo, ele questiona o estar acordado e o sono, e ele pede muitas vezes para ser acordado. Ele acha que ele não está plenamente consciente de tudo o que acontece com ele. Rodrigo, vamos para os aniversariantes? Primeiro vamos encerrando o momento? Isso, vamos encerrar o momento de Gigavale. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Então, com oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? Então, a gente tem os aniversariantes da semana. A Fraternidade Paulo de Tarso, Alessandro Borges da Silva, Renata Vieira, Rosângela Menezes e Pamela Fernanda Heredi. Esses são os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. Lembrando que ontem foi aniversário da Ivanilde. Ivanilde da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Opa. Né? Ontem ela estava fazendo aniversário. É, dia 25, quem faz aniversário é a Fernanda Cassal. Fernanda, mãe da Marcela. Segundo, eu estava conversando com o Fábio, parece que eles vão fechar a rua lá. A rua Oroal Salvador. É a rua Oroal Salvador, que ela mora lá em Jacareí. Sabe onde é que é o estádio da Ponte Preta, lá em Jacareí? A rua dela é aquela bem na frente da portaria do estádio ali. Bem na frente da portaria. Então ela falou que todos os amigos podem ir lá no, na casa dela no dia 25. E no dia... Aí dia 29 é meu aniversário. 29. Né? Mas como eu já vou comemorar lá no dia da Fernanda, não vai ter nada no meu. Ah, né? Entendi. Eu vou aproveitar, já vai providenciar o seu aniversário. Vou aproveitar a festa da Fernanda e eu comemoro o meu lá também. Você já não aproveita para convidar para o dia 1º de maio, você dia e o Luiz? Dia 1º de maio eu e o Luiz comemoraremos lá Novo Horizonte? No Novo Horizonte, lá na Macarronada. Então tem macarronada para todos, só comparecer lá, que nós estaremos comemorando o aniversário. Eu e o Luizinho, que o Luiz faz aniversário dia 1º de maio, né, o Luiz do Grupo Castelã. Dia 29 também quem faz é o Alex, que tá lá em Portugal. Né? Pois. Né? O Alex tá morando lá em Portugal. Pronto. E também a Catarina Souza. Ela tinha mandado aqui umas 3 semanas atrás, mas eu guardei, viu, Catarina? Guardei Pronto. Aqui o seu aniversário para falar hoje. Dia 20, vai ser também dia 29 de abril. Você já prestou atenção que em abril só personalidade fora de certo faz Isso. aniversário? Gente boa. Só gente Xavier. Boa. Parece que Jesus também nasceu no mês de abril. O pessoal não viu direito. Ou renasceu, né? O Sebastião, faz aniversário. Tião, Tião, o Baroto. Rodrigo. Só gente. Então nessa só data gente não se nasce. Você. Não, aí é só no meu caso, que eu sou baiano. Baiano não nasce, baiano estreia, né? Estreia. Só no meu caso. Ah, tem um monte de gente falando aqui que não entendeu a mensagem porque estava em português, né? Estava em português de Portugal. Português de Portugal. Tem gente que entende, mas finge que não entende, né, o português. Não, mas brincadeira, pessoal, quem está inventando essa história sou eu. Todo mundo entendeu. Eu estava lendo aqui, inclusive, a mensagem estava passando maravilhosa. Mensagem porque não. De poema, praxe, né? De bem sentimental mesmo, bem legal, bem ligação mesmo com... De praxe, a gente entende o português de Portugal. Eles têm dificuldade de entender o nosso português. A gente fala de Fernando Pessoa e fala de poesia e fala de poema, mas, por exemplo, ele tem algumas coisas muito curiosas, né? Ele deixou o esboço pronto de futebol de mesa. Olha só. O futebol de botão aí, ó. Quem diria o Fernando Pessoa fazendo isso? Ele também deixou o jogo de cricket de mesa. De cricket, quem não conhece, é um jogo inglês, né? Que o pessoal joga, parece taco. Quem joga taco na rua é igualzinho, só que é profissional o taco. Passa de vez em quando na televisão também. É muito legal. Aqui tem a tabelinha dele, tudo do jogo. Nas colônias inglesas. De futebol de mesa. É muito interessante. Ele tem umas investidas em outras áreas também, né? Ele não é só triste, ocultista, enfim. Legal. Ele tem. E ele atrasou em 50 anos a chegada da Coca-Cola em Portugal, tá bom? Uhum. É dele também essa. Você sabe que ele é meio parecido assim, do lado científico, por exemplo, se a gente for pegar um paralelo do lado literário e do lado científico, é muito parecido com o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, né? Exatamente. Exatamente. São gênios mesmo. Assim, maluco, né? Doido. Os guardados dele só tem novidade. Uhum. Só falar pro Tião também trazer os nomes pra gente sortear, ou se ele puder já sortear lá fora. O nome do pessoal. Do livro e a gente entra então no sorteio, né? Os livros que vão ser sorteados hoje são os livros do Emmanuel, que estão aqui. Ah, né? O livro do Emmanuel? Então, a Força da Mediunidade, já hoje, li. Agora a gente voltou para o papelzinho, que o sistema parou de funcionar lá fora. A Força da Mediunidade, já li, muito legal, né? Ou são três muito livros, instrutivo. Já estão sorteados os três aqui. Não, provas, pode ser três. Então, não, é que só, não, é melhor três que, nomes? Não tirar Vamos um, sortear três. Sorteia, não. É, pode ser três. Então pega aí, eu já tenho os três. Não, aí, então pronto, só pega e lê o nome dos três, são três aqui. Provas voluntárias e o outro Sonhando no Além. Né? Então os três nomes estão aqui na minha mão. Os três, vamos colocar aqui. Primeiro é... Já anotando os nomes. O João Ramalho, né? Depois a Marta Mara. A Marta Mara não é da, do Paulo de Tarso? É do Paulo de Tarso. A Marta também tá... Nova daqui a presidente. Pouco ela é... Presidente. E o Edmilson Cação, meu amigo Cação, né? Também ganhou. Como é que é o nome? Edmilson Cação. Ele é da Aeronáutica, meu amigo. Então, os três livros. É. O primeiro livro é qual é? O João Ramalho. Qual que é o livro? Não, eu vou colocar aqui dentro. Tá, não, eu não vou dar o nome, não. Porque livro do irmão. Eu deixo o nome aqui dentro, tá, do coisa, a pessoa pega lá. Tá bom. Né? Beleza, deixa aqui. Pronto. Então, já tá lá os três livros. Muito é só legal. Comparecer a Livraria Casa do Caminho, de segunda a sexta, das 13 às 17 horas, lá pegar com o irmão, com o nosso amigo Mário Vinhas. Fica na rua Avenida Rui Barbosa, número 232, Jardim Bela Vista, né? Aquela rua da descida da rodoviária. Então, os livros estarão lá à disposição de vocês. Tá bom? Eu quero ainda tem a oportunidade de bater um bom papo com o nosso Mário Vinhas. Conversar um pouquinho com o Mário Vinhas. É, eu acho que é o maior presente que a gente tem lá, é o bater o papo que ele ganha, que as pessoas ganham, é ir lá bater um papo com o Mário Vinhas. É verdade. Só aproveitar aqui pra gente já mostrar o emblema do dia. Então vocês estão vendo aí atrás aí o emblema do dia. É, criado aí pela inteligência artificial. Parece o Harry Potter? Parece. Só a gente falar do bigode. É verdade. Uhum. A gente falou aqui, ó, sobre o tema Fernando Pessoa, cria aí uma imagem aí, então a inteligência artificial criou. Ele usava a imagem um chapéuzinho de coco. É esse redondinho aqui, ó. É. E aí ele. Deixa eu mostrar aqui, peraí, vai de novo. Mostra aí de novo que não. Olha que legal. É, parece mesmo. Então, tá igual, mas tá diferente. Mas enfim, tá, é o emblema que ele cria automaticamente aí do dia, então é legal pra conversar. Vamos então lá pra hora da dica, né? Então, só soltar a vinhetinha aqui, da hora da dica. Então, Tony, então quando eu toco essa música... É para você dar uma dica pra gente, um livro... Não, em relação... Você já deu vários livros aí, né? Exatamente. Eu vou falar em relação ao Fernando Pessoa. Mas o que você mais gostou. E a questão da mediunidade, que está fácil de entender, que está bem, assim, tranquilinho, é esse do Sérgio Motti Trombelli, que é do e-book Espírita, As Pessoas Espirituais de Fernando Pessoa. Isso aí para quem tiver interesse ser cutucado, né, para entender a mediunidade, a espiritualidade do Fernando Pessoa. Mas a maior dica mesmo que eu queria dar hoje é que as pessoas tirem um tempinho. O ideal era todo dia, né? Mas se não for todo dia, tirem assim uns minutinhos para ler poesia, gente. A gente tem a Maria Dolores, a gente tem Meimei, a gente tem tanta gente com poesia linda. Poesia lava a alma, né? Lava a alma. Então, é muito interessante. Mas não é só ler, né? É ler e pensar no que está escrito. Sempre tem uma mensagem extremamente interessante. Fica a dica. Mas o Antônia, agora no frigir dos ovos aí, o que é que nós podemos tirar a respeito de Fernando Pessoa? Porque ele é muito pouco conhecido no Brasil, né? Não, no Brasil ele é muito conhecido. A gente tem músicas dele, poemas dele cantarolados e musicados pelo Caetano Veloso. A gente tem uma obra extensa da Maria Bethânia em cima de Fernando Pessoa. Nós temos a doutora Bernardinelli, que foi a maior pesquisadora de Fernando Pessoa. Inclusive, o primeiro doutorado em cima da vida dele é dela. E nós temos o professor Anaxuel Fernando da Silva, eu não posso deixar de falar dele, é um professor da Unicamp, da área de literatura, e ele tem uma obra extensa sobre o Fernando Pessoa, e ele avança, ele não para nos quatro heteronômios que a gente conhece bem, ele destaca nove e é uma obra premiadíssima. Ele destaca o Alberto Caieiro, o Ricardo Reis, o Álvaro de Campos, o Alexander Such, o Antônio Moura, o Rafael Baldaia, o Bernardo Soares, ou Vicente Guedes, porque ele usava os dois nomes, mas eles tinham a mesma forma de escrever e de pensar. E ele fala do Barão de Teve e Frei Morrice, que são outros heteronômios que ainda não são divulgados. Então, a obra do professor Anaxuel Fernando da Silva, da Unicamp, é muito interessante. Fernando Pessoa é estudado nas nossas universidades, está chegando no ensino médio, é interessante, é um autor português, mas a gente tem outros autores portugueses famosos que a gente estuda, né? Então, agora está chegando no ensino médio com um pouquinho mais de força. Mas eu acho que vale a pena a gente ler Fernando Pessoa, independente de estar na escola. Essa frase que você falou, a alma não é pequena, como é que é? A vida vale a pena quando a alma não é pequena. Eu lembro da minha avó materna, quando ela desencarnou, faleceu. A gente colocou o santinho, né? A minha tia colocou essa frase na. Navegar é preciso, viver não é preciso. E falaram uma coisa. Mas isso também é uma crítica em cima dos portugueses, que eles queriam navegar e morria um monte de gente no mar, voltava com. Saía repete com 13. Aí, por favor. 13 navios voltavam com 2, né? Repete, por favor. Qual? Essa que você acabou de falar. Navegar é preciso, viver não é preciso. Olha só. Mas essa daí a gente deixa para. Tem que estar no contexto, de novo, claro. Tem que estar no contexto. Tinha uma aqui, a Tina Neca mandou uma também aqui. É fácil beijar o rosto, difícil é chegar ao coração. Olha lá, tem muitas assim. O Fernando Pessoa, a gente fala de Fernando Pessoa, usa frases do Fernando Pessoa e não sabe o que é de Fernando Pessoa. É como eu vejo muito na doutrina espírita, que tem gente que vive de frases. Né? Não lê a obra, só vive de frase. Extrai a frase e não dá referência não também. Não dá referência, né? Não fala quem que foi que fez, não, fica só na frase. Ou então fala assim: foi Emmanuel que falou, foi André Luiz que falou. E no final você vai ver que eles não falaram nada disso também. Que na internet tá cheio, que a pessoa só fica olhando frase na internet e pega um monte de frase que não é do autor e a pessoa pensa que é. O Valdeci falou aqui também, a gente já tinha passado, a gente acabou não comentando, mas ele falou: já pensou se o Chico tivesse nascido nessa época? Ele teria certamente centenas de heterônimos. O Chico é dessa época, né, gente? O livro Parnaso tá na mesma década que a morte do Fernando Pessoa. Bacana. Né? Mas não se conheceram, não. Por fim, eu quero falar aqui desse livro, para quem gosta de curiosidade. É o último aqui, que eu acho que vale a pena também. Como Fernando Pessoa Pode Mudar a Sua Vida. E é um livro de curiosidades sobre Fernando Pessoa. Inclusive essa do futebol que eu falei. E inclusive tem fotos aqui de textos que ele escreveu, que o título está em russo, que a poesia está em francês, em inglês e em português, e ela rima, viu, gente? Mesmo nessa mistura de três línguas, ela rima. Olha que legal. Isso. Então, tem aqui algumas curiosidades. Tem essa da Coca-Cola, quem tiver interesse, por que ele atrasou a chegada da Coca-Cola em Portugal. É um livro fácil de ler, gostoso, porque é um livro de curiosidade. Cada duas páginas aqui é um assunto novo. Conclusão? O livro tem... Tem 300 páginas, se cada duas é uma curiosidade, vocês já viram, né? Tem bastante coisa aqui para ficar sabendo. Bastante foto dele, é um livro interessante, muita foto de escrito original do Fernando Pessoa. Bom? Bacana. Rodrigo, tá na hora de iniciar o final. É verdade, vamos lá. Espero que as pessoas tenham ficado com uma pontinha de curiosidade para, por conta própria, ler um pouquinho mais sobre Fernando Pessoa. O pessoal está elogiando bastante aqui a participação. Tem bastante gente gostando aqui do programa, viu, Antônia? Como é enriquecedor... A Mônica Ferreira aqui. Como é enriquecedor escutar minha amiga Antônia. A Mônica Ferreira. A Mônica é professora da equipe de educação especial. Professora especializada em educação de... crianças e jovens com transtorno do espectro autista, né? Esse é um caso que nós precisamos conversar, viu, Antônia? Porque está havendo um grande movimento. Mônica está convidada, viu, para ir com a gente. A Vera Lúcia aqui também agradecendo, mandando um bom dia. Amo o assunto, muito bom. O Aécio também agradecendo aqui, esclarecedor, que a minha pergunta foi feita, né, a Antônia, para tirar uma dúvida que tinha já pessoal, né, porque ele tinha faz tempo, legal, né. A Marta também agradecendo, mandando parabéns, assim, tá todo mundo gostando. Mas, tudo tem um fim, né, tanto que tem um começo, meio e fim. Vamos lá? Vamos lá. Aqui, terminando com a frase aqui também, né, do livro Você Se Conhece, da nossa autoria. Diz assim: os atos que praticamos em nossas vivências são como chaves que nos abrem as portas para a liberdade ou para o cativeiro. Muito obrigado pela presença de todos vocês aí que estão nos assistindo, para vocês que estão nos ouvindo. Obrigado, Antônia. A semana que vem, quem estará aqui conosco é mais uma vez o Nil, né? Nosso amiguinho. Nil foi um nosso sucesso. Grande amigo Nil. Foi um sucesso. Estará mais uma vez aqui, né? Com muitos pedidos para que o Nil esclareça mais coisas. Ele vem porque nós estaremos, então, no dia 30, que é a semana que vem, lançando o livro aqui, né? A gente lançando vai falar o livro sobre e convidando livro. Todos para o lançamento do livro, que será no dia 6 de maio, às 19 horas, lá na AME, Rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. A gente pede para vocês. Eu já compartilhei aqui no Vivência, né? Pede para vocês compartilharem também, por favor, né? Aí o Nil estará aqui esclarecendo mais, trazendo os desenhos, trazendo as coisas, e a gente falando sobre como que foi a elaboração desse livro aí. Tem algumas coisas que estão no livro e também como o Nil consegue desenvolver todas aí, essas coisas tá aí. Tá aí, ó. Né? Tá aí. Mais uma vez, lançamento do novo livro de Jorge Reis, Contos e Causos, dia 6 de maio, às 19 horas, na AME, Rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. E esse rapaz aí que está aí com violão, assim, sentadinho para contar a história, segundo o Nil, sou eu. Eu não achei muito parecido comigo, não, mas porque eu achei ele meio feinho. Né? Então, aparecem na capa aí. Aí é tudo que o Nil imaginou, né? De imaginação, e mais ou menos o que parecem tem. Parecem com aqueles que você. O que tem dentro o que tem dentro do. Os anjinhos, contos. Exatamente, ele pega de um dos contos que está ali dentro, né? Vai fazer como cordel, né? É, exatamente. É tudo assim, baseado no. São histórias, né? Contos e causos, não são rimados, não, né? Não são rimados. Não sou. Mas é exatamente histórias interessantes, engraçadas, bem engraçadas sempre, mas sempre com fundo moral. É esse o objetivo do livro, Contos e Causos. Então, dia 6 de maio, às 19 horas, lá na AME, Rua Doutor Oscar Strauss, 350, no Bosque Eucalipto, São José dos Campos. Então, venha participar, né? Oi. Eu só tenho que agradecer a Antônia, porque ela faz 4 meses que andou estudando os heterônimos da. Do Fernando Pessoa para apresentar no programa de hoje. Né? Para apresentar. Muito todo, obrigado, Antônia. E ela todos. Também vai fazer vai ler a prece de encerramento. A prece, você não quer que coloque aqui na voz de Maria Bethânia? Você pode ser. Você que escolhe. Sim, pode ser. O começo tem um minuto, mais ou menos, acho. Sim. Que é de música. Se quiser. A gente avança, não, só avança na música. Coloca no final. Eu só queria agradecer. Sim. Mais uma vez a oportunidade, o desafio que vocês me deram, o aprendizado que tive do Fernando Pessoa. Sempre foi um autor que a gente sempre leu muito. Inclusive, quando eu falei com a minha filha Bruna sobre esse programa, ela rapidamente falou: nossa, eu li o livro do Desassossego, e aí, enfim, e o meu chefe, o doutor Dr. Siqueira, me ensinou a ler, enfim, é maravilhoso, assim, como o livro chega à mão das pessoas, né, daquelas que gostam de leitura, e que a gente leia mais mesmo. E quanto à prece que eu... Você quer fazer a prece? Não, eu gostaria muito que ela fosse o encerramento do dia de hoje. Eu só tenho a dizer o seguinte: quem escreveu foi Fernando Pessoa, ele mesmo, então não é nenhum heterônimo. Poderia ser uma prece como qualquer outras tantas preces que a gente conhece, mas essa em especial tem uma solicitação dele, ele roga a Deus, e a gente pode se transpor e se colocar no lugar dele. E a gente também tem que considerar essa prece como... a gente tem que ter a compreensão real de como a gente deve viver e escapar das armadilhas que esta vida nos prega para a gente não ser prejudicado e nem prejudicar ninguém. Eu acho que vale a pena que a gente se coloque no lugar do autor, como se essa prece fosse de cada um de nós. Legal. Carlinhos, deixa eu falar as estatísticas aqui também da enquete. Eu só gostaria de agradecer a presença do Rodrigo, do Rui, do Jorge, do Antônio, do Tião Baroto, da Antônia, que eu não saudei no princípio do programa. E desejar a toda a família Vivenciano um ótimo domingo com seu frango com macarronada, o seu cardápio predileto. E que a união em família seja sempre a renovação dos preceitos divinos que Jesus nos trouxe. Desejamos a todos um ótimo domingo. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus hoje e sempre. Graças a Deus. Rodrigo? Legal, quero agradecer aqui a participação de todos os nossos ouvintes, vivencianos que entraram aqui, participaram, pedir desculpa por não ter lido todas as mensagens. Marta Cardia de Caça mandou um monte de mensagem que a gente não conseguiu ler. Oswaldo Barbosa, Arlene de Carvalho de Oliveira, lá de Águas Claras, Distrito Federal. Teve mais uma pessoa aqui, a Célia Bila, tá aqui, Roberto Okumura Júnior, a Marta Gonçalves Santos. Aqui, a professora Antônia é cultura. Legal. O Roberto Okamura Júnior de Taiúva, São Paulo. Olha só que legal. O Daniel Mello aqui também. Eu não vi pergunta do Daniel. A Claudinha Ribeiro entrou aqui também. A Ruth Neil. A Regiane Mota participou aqui. Alexandre Freitas. O Alexandre Freitas é de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Estamos em Barra Mansa, Rio de Janeiro. Aqui a Vânia Bizante também, Brizante, participou aqui. A Regiane Mota sempre está participando também. Te agradece a Rosilma Ferreira, né? A Rosilma sempre está conosco aqui participando. A gente agradece. Carmen Matarazzo também. Minha irmã. Mandando aqui um ótimo tema. Diz, Antônia em pessoa. Maravilha. Muito bom. Então a gente agradece bastante. A gente, a enquete, o resultado da enquete, a gente teve 84 votos. Que a gente perguntou: você sabia o que é heterônimos? E 64% disse que não sabia. Então, 2/3 não sabia o que eram heterônimos. Agora sabe, né? Éter é outro e o nome, é outra pessoa. Legal. Então, obrigado pela participação aqui da enquete. E a gente convida, então, até o próximo programa. E lembrando que dia 6 de maio tem o lançamento do novo livro do Jorge, que é para também apoiar aqui aos investimentos aqui de melhorias no estúdio. Então a gente passa aqui para a Antônia fazer a prece de encerramento. Não, a Antônia já fez. Ela vai passar. Tá. A Antônia já fez as considerações finais, agora a gente passa para a prece que a Antônia mandou a gente colocar. Legal. Então, um abraço a todos, com muito carinho, gratidão. Vamos ouvir. Obrigado. Nós que agradecemos muito. Até a próxima tarefa, viu, Antônia? Porque a Antônia sempre vem aqui com tarefa que a gente passa. Eu fiquei super preocupado. Jorge. Se especializando em biografias de gente famosa. O Ari deu a ideia da Cora Coralina também, né? Que você já conhece. A Cora é nossa querida. Aí, vamos ver aí depois. Vamos lá para a prece? A prece é na voz de Maria Bethânia. Vamos sim, vamos lá. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu também. Onde nada está, tu habitas. Onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar. E mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu.